Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 23 de outubro de 2022, nós estamos aqui com o programa 973 e vamos falar muito sobre os desafios de ser idoso. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CD, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que todos vocês merecem. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luiz e Vídeo e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Ivanilde, lá da Coal, como todo mundo conhece. E o tema é Desafio de Ser Idoso. É o tema de hoje. Você que é idoso, ou você que é novo, você que é idoso, liga aí para fazer pergunta, participa, né? E você que é novo, também participa, porque um dia também você vai ficar idoso, tá bom? Tá bom. Olá. Bom dia, Rodrigo. Tá bom, bom dia. Posso falar muito? Era indireta não, mesmo que eu tava dando já. Posso falar nada? Já tá ficando os cabelos brancos aqui também. Já tá ficando os cabelos brancos, já tá caindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes aí da Rádio Vivência Espírita. Mandando um alô aqui já pra Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina lá de Rio de Janeiro. E a Web Rádio Sementes de Amor do Mato Grosso do Sul, que está conectadas conosco aqui, retransmitindo o nosso programa. Já deixo um alô também para os nossos vivencianos que estão assistindo, participando aqui pelo YouTube, assistindo a gente. A gente agradece de coração. E também comente com a gente se está tendo, se está ouvindo bem, se o vídeo está bom também. Se tiver qualquer probleminha, a gente vai consertando aqui. A quem está, as rádios também, os canais que estão conectados conosco aqui, a TV Espaço Espírita, nosso lar de Vitória da Conquista, a Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, também pelo canal do YouTube, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, também retransmitindo a gente pelo YouTube. A gente agradece aí o carinho por estar conectados conosco. A gente não soltou hoje uma pergunta ainda pelo YouTube, mas a gente vai colocar aqui uma enquete. Mas deixe os seus comentários, ligue para nós aqui. Quem tá no telefone aqui hoje é o Tião, né? Então vocês estão vendo aí, dá um tchauzinho aí, Tião. Botem o Tião para trabalhar, ligue no telefone 12-3921-3009. Então vocês estão vendo aí que ele tá folgado aí, sem trabalhar. Então ligue aí no telefone 12-3921-3009 e a gente vai sortear um livro e um CD do Momento Espírita no final do programa. Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ivanilde Espósito. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem, Minutos de Reflexão, de Jorge Reis, da editora Dionísio. É o item 91. É dando que se recebe. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles também. porque esta é a lei e os profetas. Jesus, capítulo 7, versículo 12. Queridos irmãos e irmãs, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós temos que estar sempre prontos, pois nós viemos aqui para servir e não sermos servidos. Vamos agradecendo ao Pai, respirando profundamente, fazendo o nosso religar espiritual junto à espiritualidade maior, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos hoje receber umas orientações da nossa querida Evanilda Espósito, que vem nos falar sobre o desafio de ser idoso. Graças a Deus eu não tenho desafio, porque eu não sou idoso. Tenho 75 anos, mas eu me sinto idoso ainda não. Vamos envolvê-la com carinho, para que ela possa nos passar tudo o que preparou. Agradecidos mais uma vez, nós vamos iniciando o programa Vivência Espírita Rugando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será desafios de ser idoso. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Ivanilde, assistente social em duas casas espíritas, é voluntária da Casa de Oração Amor e Luz e também voluntária da Tenda de Umbanda Mãe Maria, fazendo um trabalho muito bonito com as pessoas carentes, e trabalho esse que repercute muito em nossa cidade. Bom dia, Ivanilde. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço por essa oportunidade e agradeço em especial ao nosso Mestre Jesus por nos oportunizar de estarmos aqui juntos, podendo nos tratarmos desse tema que para mim é muito importante, porque nós temos uma população mundial. Nós podemos falar a nível de São José, mas mundialmente envelhecendo. Ivanilde, você ainda continua fazendo aquele trabalho maravilhoso com os idosos lá na qual? Temos dois grupos Estrela d'Alva. Estrela d'Alva 1 e Estrela d'Alva 2. É. Inclusive, eles irão, né? No começo do mês, dia 2, eles vão para Poços de Caldas. Eles vão passear em Poços de Caldas. Você sempre faz essa excursão, né, Ivanilde? Ah, é muito legal. Muito bom, muito bom. Eu, uma vez... Acho que foi uma vez que nós fomos também, você tinha levado o grupo, né? Tinha, E chegar de noite lá naquela praça lá, tava os idosos tudo dançando lá na praça lá, todo mundo dançando lá, O pessoal da Ivanilde lá, tudo, porque Poços de Caldas é animado nessa época de final de ano, né? Tudo enfeitado, a cidade é muito legal, e à noite naquelas praças lá fica tudo lotado, eles fazem lá as apresentações e... A veiarada da Ivanilde, tudo dançando lá. Veiarada porque agora velho não é, né? Idoso não tem jeito, viu, Calinho? Passou dos 60 é idoso, não tem jeito. Tem que ser idoso. Agora velho é que é a opção, né? Que cidade que é? Poços de Caldas. Poços de Caldas mesmo? Poços de Caldas. Não, interessante, Jorge. Pensei que fosse naquela cidade onde tem... Não, ali é conservatório. Conservatório, não. É interessante que, assim, é idoso, viu? Sabe por quê? Porque nós ficamos revezando, eu, a Maria Noverina, que é outra assistente social, também trabalha com os idosos, né? Esperando eles voltarem. Uhum. Nós já estávamos cansados e esperando no hotel que eles retornassem, porque eles estavam lá dançando, lá tem a orquestra de viola no coreto, né, Jorge? Você conhece lá? Eles lá dançando, lá aproveitando no máximo. E é isso aí, tem que ser assim mesmo. Tem que aproveitar cada etapa da vida da melhor maneira possível. Eu nunca esqueço quando estive fazendo a visita lá, tinha uma senhora de quase 100 anos e nunca tinha ganho uma boneca. Verdadeira essa história. Levaram a boneca lá. Nossa, que... Você que levou, Jô. Você que levou, Rui. Foi eu que levei. Ela dormia com a boneca. Eu não queria falar. Foi ele que levou. Aliás, aquele ano ele fez o Papai Noel dos idosos. Não, mas muito bacana. A Ivanildo faz um trabalho maravilhoso, não só com idosos. Fala pra gente quais são os trabalhos que você faz para elevar a autoestima das pessoas que vão lá na COAL. Bom, na qual nós temos o fortalecimento de vínculos, né? Fortalecimento de vínculos é no contraturno escolar e é crianças de 6 e adolescente até 15 anos. E nesse contraturno escolar propicia a eles aula de inglês, informática, balé, jazz, capoeira e a nossa horta, que é a minha menina dos olhos. E a horta. Ainda continua aquela horta. Ai, tá maravilhosa. Que nós inauguramos. Tá maravilhosa a horta. É uma horta orgânica, maravilhosa, e com as mãos abençoadas das crianças lá, tá dando os alfaces. Ainda continua mais linda. Alto, naqueles... Sim, no mesmo local. No mesmo local. Você precisa ir lá. Tá linda, maravilhosa. Né? É. E nós temos reunião com os pais, né? Uma vez no mês nós reunimos todos os pais e os responsáveis das crianças e do adolescente para saber, porque vínculos, não dá para fazer vínculos apenas com as crianças, tem que fazer vínculos com os familiares, senão não é vínculos, né? E tem dado resultado, tem sido muito bom, é um trabalho que vale a pena investir. É, eu tive numa festa que você fez lá da formatura do pessoal, não tinha... Violão, curso de violão. Ah, tem violão ainda, desculpa, eu esqueci de falar. É tanto aí, esqueci de falar. Então, e lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, todo último domingo de cada mês, tinha as palestras também. Agora, por causa da Covid, a gente deu um tempinho. Mas sempre levando Lei Maria da Penha, Dependência Química, que seu filho maravilhosamente ministrou uma palestra para nós. Quem? O seu filho. Dia 19 ele fez 9 anos que desencarnou. Ele ministrou uma palestra maravilhosa lá de dependência química, dos direitos, dos idosos, direitos, enfim, é um trabalho também edificante. Eu gosto muito. Eu falo que eu faço o que gosto. Sim. Não, amo o que faço. Faço o que amo, não sinto como trabalho. E quantos bairros tá inscrito lá na COAL para você dar esse apoio? Na COAL são 14 bairros. 14 bairros? 14 bairros. Caramba. 14 bairros. No Mãe Maria são 4. Mas são 4 bairros assim também, que é o Corintinha, Jardim São Pedro, Jussara, e acaba pegando Monte Castelo também ali, né? Então são bairros também assim bem afastados também, que requer também esses conhecimentos. Mas é muito bom oportunizar as pessoas. E você cria aquela autoestima, né? Porque sim, eu vejo lá os idosos, não parece que são idosos, né? Parece que são pessoas normais que estão lá batendo papo, conversando, discutindo, né? Olha, Rui, eu até discordo um pouco assim de falar assim, idoso, quem é idoso, né? Quem é idoso? O que é ser idoso? O que é ser idoso? Né? A gente não pode perder, a gente fica com aquela mentalidade, com aquela pergunta. Já viu alguém falando com idoso assim, ó? O que você fez? O que você foi? Não, ele não foi, ele é. Ele está no tempo presente. Ivanildo, no dia 1º de outubro é considerado o Dia Mundial do Idoso. Internacional. Foi quando foi colocado aqui no Brasil, passou a vigorar o Estatuto do Idoso. Esse Estatuto do Idoso está sendo respeitado por empresas, por jovem, por comerciante, pela sociedade em si? Olha, Rui, nós não podemos afirmar categoricamente que está sendo respeitado, porque o idoso, ele se apropria do Estatuto do Idoso e dos seus direitos, e é ele mesmo que tem que cobrar. Sim. Né? Porque se nós afirmarmos, não, está sim sendo cumprido na íntegra, nós estaremos falando uma inverdade. Nós não estamos em todos os locais. Então, nós gostaríamos muito que estivesse, sim, sendo cumprido na sua totalidade. Nós sabemos que na totalidade não, mas principalmente nas filas dos bancos, nas lojas, a gente vê a prioridade, sim, para os idosos. Que é justo, porque os idosos já... Eu estava falando com o nosso amigo, que o idoso ele tem a bagagem de ter sido já criança, adolescente, adulto, agora idoso. Então, ele tem toda uma estrada aí para exemplo. E é justo que ele tenha essas prioridades. Não é porque ele é idoso, não. É porque é justo. Não, e ele contribuiu muito para que esses jovens de hoje tenham uma série de regalias e de direitos, né? Eu gosto até de falar assim, se eu digo da dona Nicinha e lembrando dela com muito carinho, se a dona Nicinha não tivesse chegado, eu não estaria aqui, né? Vocês chegaram, você, desculpa chamar de você, o Jorge, vocês chegam para que abra o caminho para que outros cheguem, não é verdade? Sim. E nós temos que entender isso e respeitar em todas as casas religiosas, em todos os locais, né? Quer onde quer que você esteja. Para alguém estar numa fila de um comércio, ou estar num banco, ou numa casa religiosa, você tem que observar. Aquele idoso, ele chegou primeiro que você, então ele tem a bagagem que você não tem. Então tem que ter respeito. Eu acho que respeito é número um. Não se tem amor se não tiver respeito. Mas eu acho, Rui, viu, Evanildo, eu acho que você ir para a fila do idoso é opção. Sim. Eu entro no supermercado, as pessoas falam, vai lá naquela fila do idoso, lá está vazio. Eu falo, mas eu sou idoso, mas não sou doente. Eu quero ficar aqui mesmo, eu quero respeitar quem está na minha frente, porque eu não quero me prevalecer de cabelos grisalhos, porque eu tenho saúde perfeita. Então é uma questão de escolha. E muitas vezes... Isso, eu, por exemplo, que sou bem mais novo do que você, não posso ver uma fila do idoso que já corro para ela. Entendeu? É questão de opção mesmo, né? Você gosta de ficar na fila, você gosta de conversar demais na fila, então ele fica... Tendo papo com todo mundo. Reclamando. Ai, que filho. Agora, não, a gente... Eu não reclamo da vida, não. Agora, a gente que quer aproveitar o tempo, ele a única folga que ele tem da empresa dele é na hora que ele sai para ir no supermercado, essas coisas. Então ele aproveita, fica mais tempo lá, tudo. Não, pra você ter uma ideia, eu não entro na fila de idoso de banco. Eu nunca esqueço o senhor Amaral. O senhor Amaral, ele é justamente aquele saudoso exemplo de idoso aqui em São José dos Campos. Foi ele que batalhou para que nós tivéssemos aí a Casa do Idoso aqui em São José, que é exemplo para todo hoje, o Brasil. Realmente. Vocês estão bulinando o Carlinhos hoje, né? É, hoje. Mas eu não posso falar nada. Eu desde quando cheguei hoje cedo, tô falando que é o Luciano Heng aqui da rádio, porque ele tá de verde, assim. Só porque eu vim de verde, eu sou o Luciano Heng. Mas o senhor Amaral, ele ainda não. Ainda estava começando essa fila do idoso. Ele estava no banco, lá no Banco Mercantil, ele tinha umas 8 pessoas na frente dele. Daí uma pessoa falou, o senhor sabe que no andar de cima tem uma fila, tem um caixa só para o idoso? Eu falei, que joia, subiu, tem uns 20. Então ele falou, pô, eu pensei que ia ter vantagem, não tive, quer dizer, porque o pessoal também fazia caixa especial para o idoso, mas era uma pessoa só para atender um monte, né? Pois é, Rui, mas o grande problema, inclusive lá no CTA, no Banco do Brasil, a fila do idoso estava lá. Uma pessoa chegava, a pessoa falou, e aí, seu João, tudo bem? Hoje eu estou bem, mas a semana passada eu tive uma artrite, eu tive uma dor na coluna, eu tive isso. Agora falando por quê? O idoso não tem com quem conversar. Então pegava o caixa para fazer, e a fila não dava. Eu falei, não. Eu nunca esqueço também que a Ivanilde me convidou para ir fazer uma palestra na casa do idoso. Ela falou, Rui, mas pelo amor de Deus, não fala de pressão alta, não fala de diabetes, fala de outras coisas, porque o pessoal só vive me reclamando, trocando remédio, né? O meu remédio é melhor que o seu. É isso mesmo, Ivanildo? Trocando receita. Eu acho assim. Isso é um desafio para mudar também, pra mudar, né, gente? É um dos desafios. Vocês estavam falando do caixa. Tem gente que tem realmente a necessidade, nós vamos desconsiderar isso, né? Com certeza. Tem pessoas que têm realmente essa necessidade de estar na caixa. Muito tempo em pé, né? Da caixa preferencial. Mas assim, quando o idoso ele é participativo, ele não fala nem de doença, nem de remédio. Aliás, ele nem comenta, você nem sabe, você tem que perguntar muitas vezes, né? Agora mesmo nós vamos viajar, tem que fazer uma anamnese lá do que você tem. Uhum. Por quê? Porque senão ele não fala. Porque eles vão lá para a atividade, eles participam intensamente, então eles não vão falar. Não tem tempo de ficar falando de doença. E o ônibus tem banheiro? Tem, que nós já passamos sufoco. Ui, agora você vai falar uma coisa engraçada. A primeira vez que nós fomos para Poços de Calda, sabe aquela coisa de vamos ver o que é mais em conta? voltando, não sei o quê. Gente, passamos um apuro. Um apuro. Tivemos que parar na estrada com aquelas idosas. O barato sai caro. Ah, menino, nem te conto. E aí tinha que... E era idoso que caía lá no mato e tinha que levantar. E olha, eu vou falar pra você. Lição aprendida. É. Mas eu respeito, Evanildo, quem quer, sim, como disse o Jorge, ir pra fila do idoso. Sim. Porque você não sabe, ele tá ali sorrindo, você não sabe qual é o problema que ele tem e a necessidade dele. Eu respeito as minhas, eu respeito as dos outros também. Isso é importante. Então, eu falo pro senhor, não tem problema nenhum, mas eu vou pra fila do idoso, é meu eu direito. Eu também vou pra fila do idoso. Entendeu? Minha plaquinha do carro, quando eu completei 60 anos, eu coloquei, fui lá e tirei, pra parar na vaga do idoso. Eu tenho direito, eu paro. Eu peguei, eu não ando de ônibus, faz uns 50 anos que eu não ando de ônibus, mas eu tenho a minha carteirinha pra andar de ônibus. Se um dia precisar, eu tirei, tenho direito. E quando eu vou... Em consulta médica, tem lá os preferenciais acima de 80. Eu vou lá perto, acima de 80. É para ser atendido logo. É direito. Mas quer que eu te fale uma coisa? Eles estão agora estabelecendo o seguinte: de acordo com a ONU, lá, de acordo com o pessoal que resolve quem é idoso, não tem mais essa classificação 60 anos, não, viu? Você, 60 anos, você é pré-idoso. Você não é idoso. Uhum. 65 anos, você também ainda não é idoso. Você é idoso para eles. Daqui a pouco a pessoa vai morrer e não é idoso. A partir dos 80. Porque nós vai inverter a situação. Tem tanta gente ficando idoso, daqui a pouco vai ter vaga para jovem. Não, jovem, porque o resto é tudo idoso. É verdadeiro, porque diminuiu o número de nascimentos, né? E envelhecimento, né? Tem chegando aí até os 80, 90 anos. E tem acontecido isso, sim, de 80 anos. Que nem lá da... Vamos fazer umas perguntas. A gente só está especulando aqui. Não, eu falei assim, que nem ela comentou agora, pegando o link, que nem lá no Pedro e Paulo, lá, que estão escutando a gente, o Cláudio Urge deve estar escutando a gente, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, né? Onde é um trabalho do Bacelli, do Urge, pessoal lá, do Sérgio Santos, sempre está lá. Tem lá, né, a dona Chica, que tinha 100... Tem ainda, né? 105 anos, então você tem bastante gente aí. A mãe da Bia também, né? Mãe da Bia tem 105. 105? Que beleza. É. Ó, realmente o que eu falei, eu até anotei, trouxe aqui, ó. Pré-idoso, de 55 a 64 anos. Então, quem tiver não é idoso, tá? É pré. Idosos, entre 65 e 79, são jovens idosos. Idade avançada é 80 anos. Aí sim é considerado idoso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então aqui nós temos um pré-idoso, nós temos um idoso, sim, e temos um... Como é que é? Um idoso? Aqui, ó. O Rui, o que é? O Rui, o Rui é idade avançada, idade avançada. Falam nem idoso. Idade avançada. Pré-idoso, 55 a 64. Eu. Certo? Uhum. É jovens idosos, 65 a 79. Idade avançada, 80 anos. O Rui. Quer dizer, depois dos 80... Poxa, eu vou ter que ficar atrás na fila dos três? Depois dos 80, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é. Aqui, ó. Tinha lá também que é pré-idoso. E tem o tiozinho lá fora. O velho é depois dos 80. É? Depois dos 80. Que é o velho? Sim. Não pode esquecer o Tião lá fora aí, vocês estão vendo ele aí, ó. Manda um tchau aí. Ó, lembrando que é para ligar ele, para ligar pra gente aí no 12-3921-3009. E para participar do sorteio, né? Bom, então vamos lá, Ivanildo. Os idosos são desafiados todos os dias? São. São desafiados pelo seguinte: nós sabemos que, por mais assim que os idosos se cuidem, eles acabam com o tempo. É normal, né? Nossa fisiologia, do nosso organismo, e perdendo, né, a audição. Né? E perdendo a sua mobilidade. Mas isso não quer dizer que ele não seja uma pessoa ativa. O velho é aquele que não sonha. O velho é aquele que não tem um amanhã. O velho é aquele que não planeja. Esse é velho. Agora, aquele que, mesmo tendo todos esses desafios com o seu corpo, com o seu caminhar, enfim... Ele tem, sim, todas as possibilidades de desafiar e aprender ainda. Porque nós não podemos, nós vivemos, né? vivemos, passamos por todas as etapas da vida, desencarnamos e não aprendemos tudo. Isso é muito fascinante, isso é maravilhoso. E o saber não ocupa lugar. Né? De maneira alguma. Então, assim, para você se sentir um velho, é aquele que não tem o amanhã. O velho não tem amanhã. Então, acho que nós não estamos falando com nenhum velho, eu tenho certeza. Quem está ouvindo, entre nós aqui, não temos velho. Nós temos amanhã, temos muitas coisas para ser realizadas, temos sonhos. Enquanto você tiver sonho, enquanto você, não importa a sua idade, você ainda está ativo, você ainda é uma pessoa ativa, você pode se considerar um idoso, pré-idoso, que agora chama-se pré-idoso. É, mas você sabe que eu fui tomar a vacina da Covid. Eu fui lá no, na UBS, lá do meu bairro. Eu cheguei lá, era para cima de 80. O melhor que tinha lá era eu, né? Até que nós fizemos até uma lei aqui em São José dos Campos para que justamente tire esses idosos das casas, porque tem idosos que vêm lá, ficam o dia inteiro dentro de casa, trancado, não tem espaço, não faz nada. Então nós fizemos uma lei justamente para a prefeitura fazer um dia para que essas pessoas saiam de casa, para que possam passear, para fazer o que você está fazendo, levar esse pessoal para a Poço de Caldas, visitar lá a Poço de Caldas, conhecer e assim por diante. Né? Olha, a nossa cidade é muito bonita, gente. Até o Parque da Cidade você pode levar os idosos, é bom, é ótimo caminhar ali, né? Tem excelentes lugares na própria cidade, porque muitos deles realmente não têm condições de físicas, né, de ir para uma viagem dessa. Mas tem lugares lindos nas cidades que podem ser ocupados pelos idosos. Precisa ter mais iniciativas. Oh, Ivanildo, e os pais que são esquecidos pelos filhos e netos? Como é que eles se portam? É muito triste, né? A gente falar dessa situação, mas ela ainda é verdadeira. Verdadeira. Verdadeira, né? Os filhos, eles esquecem que amanhã, esses mesmos filhos que esquecem os pais, eles serão esquecidos, né? Porque a gente sabe que você planta o que você quiser, não reclama do que você vai colher. Mas é verdadeiro, nós fazemos visita domiciliar, muitas vezes, o idoso realmente ele está sozinho e ele fica inseguro de sair. O idoso, aquele idoso que está acostumado a sair, que nem você, nem o pessoal, que nem eu, a gente está acostumado a sair, ele sai. Mas aquele idoso, principalmente as mulheres, viu? A gente fala muito, não é, na questão de defender nem machismo, nem nada. Mas as mulheres, elas ficam, aquelas do lar, elas ficam muito mais vulneráveis na terceira idade, muito mais vulneráveis. E elas têm medo de sair, elas têm segurança de sair. Então, assim, a gente trabalha nesse sentido também. Mas essas pessoas, as mulheres principalmente, não foram aquelas que cuidaram mais da casa e dos filhos e menos de si mesmo? Então, eu costumo falar assim, qual parte que você não entendeu? Amarás o próximo como a ti mesmo. Qual parte que você não entendeu? Esquece, a mãe esquece, a avó esquece, ela esquece de se amar e ela ama intensamente o filho, a nora, os netos e ela esquece dela, muitas delas esquecem. É porque nós tínhamos aqui uma amiga, Vera Molina, acho que foi sua professora, conheci. Ela tinha uma associação justamente de levantar a moral das mulheres após os 35 anos, porque muitas se descuidam, cuidam mais dos filhos do marido e ela mesma não se cuida. Isso é uma verdade? Você não faz esse tipo de trabalho, né? Fazemos. Nós fazemos o Dia da Beleza da Terceira Idade. É? Fazemos o Dia da Beleza da Terceira Idade, porque é importante. A pessoa, ela é bonita em todas as fases da vida. E muitas vezes a pessoa acha que aquela ruga, aquela coisa, ai, agora eu tô feia. Não, aquilo quer dizer um sinal que você passou, o tempo passou, você resistiu e você tem muito ainda para ensinar e você tem a sua beleza interna. A gente fica muito no externo, né, na roupagem, e se você conversar com o idoso, você vai ver que é maravilhoso, ele tem muito para ensinar, ele tem muito para nos ensinar e nós temos que aprender com eles. Cada ruga tem uma história, né? Tem uma história. Além de história, eu gosto muito de ouvir os idosos. As histórias deles são maravilhosas. É um exemplo para nós. O idoso de hoje, somos nós. Nossa, se você conversar com eles, são idosos que vieram da roça. Idosos que tomaram banho de rio. Né? Idosos que... Eu vou falar aqui, que eu acho que não tem nenhum. nenhum problema de falar isso. Eu conversei com idosas que não conheciam absorventes. Uhum. Então, olha só o aprendizado para esses pré que estão chegando aí, né? Os pré-idosos. Que, olha quantas facilidades nós temos. Né? Verdade. É, nós temos sim as dificuldades da internet, nós temos a dificuldade aí do computador, mas é um desafio também que tem que ser, aos poucos, também tem que ser quebrado. Vanilde, nós hoje temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil, mais de 30 milhões. E segundo os cálculos aí, segundo a estatística mesmo, né? A partir do ano de 2039, teremos mais idosos no Brasil do que crianças. Verdadeiro. Né? E aí, como é que andam as políticas públicas no Brasil? Porque às vezes a gente, o que dá a impressão que aqui na nossa cidade, você vê muita coisa para idosos, muita coisa, eu não sei se é muita coisa, você vê coisas para idosos aqui, né? Até as casas mesmo do Quatro casas de idosos já, que tem, que o idoso vai e participa de um monte de coisa, é interessante aqui em São José. Mas isso é uma realidade do Brasil? Como é que andam as políticas públicas do nosso país assim em relação ao idoso? Então, eu acho que nós estamos num momento assim, realmente de reflexão quanto a isso. São José dos Campos saiu à frente realmente nessa situação. Quatro casas de idosos, hoje se chama das entidades sociais, né? O centro de convívio, que é muito importante, porque muitas pessoas talvez desconheçam, mas nós temos idosos que não se adaptaram às casas dos idosos. Por quê? Tem mulheres que nunca vestiram maiô. Então, elas não vão na hidroginástica. Não é porque não tem, é porque elas não sentem bem. Tem idoso que nunca colocou um tênis. Tem idoso que nunca vestiu uma calça de atividade física. Então, o centro de convivências que tem nas entidades sociais é exatamente para suprir essas necessidades. Então, assim, quanto às políticas públicas, eu acredito que aí está por conta realmente do Conselho do Idoso, que está aí ativo, né? Tem sim, nós temos em São José dos Campos, eu não posso dizer para você que não tem, não. Nós temos várias, várias atividades para os idosos. Nós tínhamos até uma sugestão, que foi dos idosos mesmo, que tivessem bailes à tarde para eles. Eles pediram, foi solicitação deles, que tivessem bailes e tocassem realmente música da idade deles, né? E foi uma sugestão do grupo da terceira idade Estrela d'Alva, para que houvesse baile. E não longe. Por exemplo, no Morumbi tem lá o centro comunitário. No União tem lá o seu centro comunitário. Hoje todos os bairros têm. Então, que acontecessem dentro dos centros comunitários. Ah, do centro comunitário. Porque sim, na casa do idoso tem, né? Eles tem. Fazem baile. É à noite. Baile com as músicas antigas lá dos boleros, do samba canção. Né? Que é coisa que não tem mais, né? Então, para nós atingirmos realmente as políticas públicas, chegarmos até esses idosos, seria interessante que pelo menos uma vez no mês estivesse nos bairros. Então, uma sugestão que eu já vou levar para o nosso vereador, para a gente cuidar. Agradeço em nome do Grupo Estrela d'Alva, 1 e 2, que solicitou. Fiz a solicitação. Então, você vê, eu estava falando aqui de São José dos Campos, a gente estava falando esse final de semana eu estive em Campos do Jordão e sinceramente não vi vaga de idoso lá. Andando na cidade, rodando para procurar estacionamento, não vi vaga de idoso. Com certeza tem, mas não deve ser do mesmo jeito. Quer dizer, o pessoal está tão preocupado em vender, está tão preocupado. Talvez o público dele não seja idoso, né? Porque quando a gente vai em algum lugar que o público preferencial, às vezes, que dá mais dinheiro para a cidade hoje em dia. Porque a maioria das excursões hoje em dia, tudo é pessoal da terceira idade. Mas talvez nesses lugares que vai mais, que é mais badalação, que é mais barzinho, que é mais essas coisas tudo, talvez eles fechem os olhos. Foi uma reclamação que eu estou fazendo. Aqui em São José, em tudo quanto é lugar que a gente vai, tem lá vaga de idoso para caramba. Aí eu achei essa falta lá em Campos do Jordão, que está aqui do nosso lado, a Suíça brasileira. Sim. Né? Uma cidade conhecida no Brasil todo. E eu senti essa falta. Sinceramente, achei que não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma vaga para idoso. Nenhuma. Pode ser que as que eu passei, o carro já estava estacionado lá, mas geralmente quando está estacionado, você vê no estacionamento que ali são idosos, mas está ocupado. Não vi nada disso. posso ser até injusto, sendo injusto falar, naquele dia estava tudo ocupado, por isso que você não achou. Mas essas coisas, por isso que eu falo das políticas públicas, né? Porque se não for o Brasil todo, porque um país... Pessoal, quando eu estava no ginásio, que aprendi a ver a pirâmide de idade, né? A pirâmide da idade do Brasil era invertida. Sim, verdadeiro. Né? Era invertida. A pirâmide era de cabeça para baixo, quando os idosos estão embaixo e em cima os jovens. Então era invertida, pirâmide virada de cabeça para baixo. Hoje a pirâmide está começando a ser pirâmide mesmo de verdade. É, idoso, que dá sustentação, e depois chega lá em cima, tem menos jovens. Então, quanto mais idosos, mais um país se adianta, mais um país é civilizado, mais um país se reconhece como país mesmo. E nós estamos caminhando para isso. Só que eu acho que falta ainda muita informação para quem está chegando. Sim, então, concordo. Você vê muito desrespeito, você vê muito... É, a gente fala assim, nós estamos evoluindo, mas dá a impressão que antes o jovem dava muito mais valor para o idoso do que hoje. Tem essa impressão. Na verdade, Jorge, o que a gente percebe é uma banalização. Porque como tem muitos idosos... Ah, mais um. É só mais um. Peraí, só mais um para você. Mas para aquela família, ele é um. Ele é único. Ou para aquela esposa que está esperando. É único. Nós temos que entender que nós somos únicos, né? Então, assim, nós não podemos banalizar nenhuma idade. E de acordo também com a Organização Mundial de Saúde, em 2050, o mundo será idoso. E a maioria, a grande maioria, será de... Deixa eu ver se eu me lembro direitinho. Prevalece as mulheres, os homens falecem mais cedo. Outra coisa. Não é nenhuma notícia triste, gente. Isso é verdade. É pesquisa. Sempre foi assim. Aí os que... Engraçado que vocês falaram isso aí, mas os mais velhos, os homens mais velhos morrem de rir dessas coisas, porque os que estão vivos aproveitam tudo ainda, tendo a comemorar bastante. Não, essa mulherada que está sobrando. Mas não. Ó, eu não tenho dúvida e tenho experiência no grupo, tá? Falece dali uns 3 meses. Aquele senhor abatido. Eu tenho uma teoria pra isso. Eu acho que o homem não consegue viver sem mulher. Mas sabe por quê, Rodrigo? Mas a mulher consegue viver tranquilamente sem homem. Mas você sabe por que o homem não consegue viver sem mulher? Porque ele adora viver perigosamente. Vamos fazer um intervalo? Essa não é a opinião do programa Vivência Espírita. Não. Do cara. Com certeza. Isso. Quem vai assumir a bomba é você. Com certeza. Nem eu, nem o Rodrigo, A minha opinião é que não dá pra viver sem, não. Por isso que desencarna rápido. Essa é aquela piada. Fizeram a pesquisa lá, vamos fazer a pesquisa. Essa mulher manda mesmo nos homens. Fizeram a pesquisa. A mulher que manda, os homens que as mulheres mandam, aquela fila enorme. E a fila que as mulheres não mandam. Só tinha um cara lá. Aí foram lá entrevistar. Peraí. Só parabéns, tem um pra aqui. Ele, né? O que você está fazendo aqui? Eu não sei, minha mulher mandou ficar aqui. Na... Mas é a grande realidade. Por isso que eu disse para vocês que o homem adora viver perigosamente, porque são poucos os que se voltam contra a mando das mulheres. Vamos lá fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Lembrando, dia 4 agora de novembro vai ter uma lojinha do bem lá na é um bazar que é promovido pelo Instituto CIA. Quem faz isso aí é a Célia Bila, nossa amiga Célia Bila, responsável. Então tem lá um desfile lá das crianças e roupas lá, né, para comercializar. E aí uma porcentagem eles dão para a instituição, né, para AME. Então chama a lojinha do bem, bazar, dia 4/11, das 19 às 21 horas, só na parte da noite. É numa sexta-feira, né? E aí a gente já vai convidando as pessoas que queiram ir lá participar, dar uma olhada lá no desfile da criançada e também comprar algumas roupinhas lá. É tudo roupa nova, né? Tudo roupa nova que é do Instituto CIA. E quem vai fazer é a AME, fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. E está muito bonita a AME lá, né, Jorge? Graças a Deus, estamos lá. Você fica supervisionando a AME todos os dias? Todo dia. Eu vou lá na parte da manhã para dar uma olhada nos trabalhos. Né? Já faz um tempão que a gente está acompanhando, porque nós fizemos o galpão lá, aquele galpão grande lá, que o galpão já está pronto. Agora estamos fazendo uma cozinha lá atrás, que vai ser uma cozinha e uma lanchonete juntos. Tudo para poder, poder conseguir dar sustentação nos eventos mesmo, né? Sim. Fazer os eventos e ter estrutura para os eventos. E aí vai ficar muito legal, certeza. Vamos lá, Rodrigo? A música que nós vamos colocar aqui no... Vou colocar agora já em homenagem à Coal, porque a Ivanildo está aqui. A música Casinha Pequenina. Não, não é essa não. Vou colocar outra. Essa daqui é outra. Tem que procurar aquela que é o hino da Coal depois. Vamos colocar outra agora. Coloca ainda a tempo. Tá bom, vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Por tantos séculos, milênios, vimos caminhando. Por isso vamos refletir em tudo que está por vir e aproveitar melhor o tempo para progredir. Fazer aquilo que aprendemos, tentar olhar nossos irmãos que sempre esquecemos. Ainda há tempo de ouvir as vozes que estão nos ventos, sentir que nossas vidas são pedaços de momentos. Tempo para enviarmos aquelas flores. Ainda há tempo para vivermos novos amores. Ainda há tempo para olhar a lua clara sobre o mar. Ainda há tempo para cantar e dançar ao luar. Tempo para esquecermos velhos rancores, fazer crescer no coração novos valores, tentar fazer a nossa parte para o mundo se transformar e a nossa caminhada aqui então continuar. Tempo para escrevermos novas canções, levar um pouco de ternura aos corações, falar de amor, de paz, de luz, de esperança e de perdão, que é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. É um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. Música. faleceu ou desencarnou para nós espírita no dia 21, o nosso grande amigo Osmar de Souza, com 68 anos, era esposo da nossa amiga Abigail, pai da Érica e pai do Márcio. Ele nasceu em Dracena e faleceu no dia 21, e ontem foi sepultado. E ele nos deixa muita saudade, muita amizade que nós tínhamos com Osmar e com Abigail. E a gente sente a falta física do Osmar, mas sabemos que ele estará sempre junto conosco em espírito. Eu gostaria de ler aqui uma oração de Santo Agostinho, que foi lido ontem pela filha do Osmar, a Érica, que eu achei lindo e que nós podemos até usar em nossos programas essa oração. Aqui diz, essa oração fala na primeira pessoa: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Orem, sorriem, pensem em mim, orem por mim. Que o meu nome seja sempre pronunciado como sempre foi. Sem ênfase ou nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre. Nosso querido amigo Santo Agostinho, que é daqueles baluarte da nossa doutrina espírita. E no vídeo nós temos aí o casal Abigail e Osmar, que são desde o começo são patrocinadores do nosso programa, proprietários da Maquim. Jorge? O trabalho que o Osmar desenvolveu aqui dentro da doutrina foi muito importante, né? O casal, né? Aí, a Abigail continua aí conosco. Agora o trabalho do Osmar é exemplar e como pai de família também, exemplar. E deixa falta pra gente, mas com certeza a espiritualidade também tá recebendo ele de braços abertos, porque é um grande trabalhador que tá chegando também do lado da luz mesmo, né? Do lado do bem, do lado que a gente tem certeza que é nesse que o Osmar se encontra agora. Cabe a nós mandar muitas energias para ele se fortalecer logo, para ele estar bem logo, para dar continuidade na vida dele como espírito. Carlinhos? Trabalho na casa do caminho e vai fazer o trabalho na casa espiritual, que Osmar e Abigail são trabalhadores da Casa do Caminho da Avenida Rui Barbosa. E é muito atuante. Muito atuante, vai fazer muita falta. Então tá aí, que o nosso querido Osmar, junto, ele receba as nossas vibrações e que sabemos que existe nas várias moradas da Casa do Pai um lugarzinho especial para o Osmar, porque ele soube ser um exemplo, porque nós ensinamos nossos filhos através dos exemplos e não das palavras. E ele foi um exemplo para os seus filhos Márcio e Érica, e também para os seus netos e para os seus genro e nora. Osmar, um bom retorno à pátria espiritual. Vamos lá, então, continuando com a entrevista, tem bastante perguntas. 9 horas e 6 minutos. Tem bastante perguntas, o pessoal tá... E nós estamos aqui com a Ivanildes, tá participando. Assistente social em duas casas, voluntária da Casa de Oração Amor e da Tenda de Umbanda Mãe Maria, fazendo um trabalho muito bonito com as pessoas principalmente os idosos, né? É, lembrando que a gente está com os telefones abertos aí, o Tião está aí, vocês estão vendo aí, dá um tchauzinho aí, Tião. Telefone 3921-3009, ligue para nós, a Dona Dina já ligou, a Vera Lúcia, a Perseguini já ligou aqui para a gente também, então a gente está contando aí com a participação de vocês para quem ligar e dizer quero participar do sorteio do livro ou do CD, a gente coloca aqui no sorteio, tá bom? Bom? É, a gente tem pergunta do Aécio, você tá com a pergunta fácil aí? Tá na agulha aqui. Tá bom. Evanilde, o Aécio César de Sete Lagoas, ele tem uma pergunta para você. Quais seriam os desafios das políticas públicas no sentido de materializar os direitos das pessoas idosas de se sentirem mais respeitadas? Obrigado. Obrigada pela participação, pela pergunta. Eu acredito que nós temos que dar mais visibilidade. Nós falamos tanto do idoso, e nós temos o estatuto, ele não é a nível nacional, ele é a nível de Brasil. E muitas pessoas não conhecem o estatuto de idoso, muitas pessoas, aliás, não conhecem o estatuto de idoso. Então, para darmos visibilidade aos direitos, aos idosos, nós temos que conhecer o estatuto. E ele é, em todas as cidades, eu acredito que tenha disponibilizado o estatuto. E quem não tem, pode, através da internet, pode adquirir o estatuto e lá está, né, todos os direitos dos idosos. Quando eu falo dar visibilidade, é dar vez e voz e ouvir esse idoso, né? Muitas vezes, em todas as casas religiosas, não só nas casas espíritas, nós temos à frente, são idosos, né? Eu digo assim, porque eu vejo lá a Dona Ivanilda da tenda, tive a experiência de quase 30 anos com a Dona Nicinha, temos muitas mulheres aí, idosas, mas à frente, né, de casas, das casas espíritas, de casas religiosas, e idosos também. Então, assim, as políticas públicas, elas têm que estar alinhadas com o estatuto. Não adianta eu pedir algo se eu não participar. Também temos isso também, a não participação, né? É como nós estávamos conversando. Se eu não participo, como que eu posso opinar? Eu não posso, né? Então, é o que nós falamos muito para aqueles idosos ativos que podem ainda participar, opinar, né? Vai participar do Conselho do Idoso, vai participar das casas, se na sua cidade não tem, procura lá, deve ter uma casa religiosa, tem um cantinho lá, abra um espaço para que tenha um cantinho para os idosos se reunirem, nem só uma vez na semana. É importante. Hoje é muito importante a roda de conversa. A roda de conversa para o idoso, ele expõe. A roda de conversa para o idoso, ela é feita uma vez na semana, onde cada um fica à vontade e se expõe da maneira que acha melhor. Muito, né, o Evanilde? Dá sua opinião, interfere, dá sua opinião e sua decisão. Isso é muito importante, é a participação. A gente aí, dessa conversa, sai alguma proposta para melhorar a vida do idoso? Com certeza, com certeza. Nós acabamos de falar uma agora, né, que veio do Grupo Estrela d'Alva, solicitando para que haja bailes no final da tarde, com as músicas da saudade lá deles, porque eles podem ir, porque muitas vezes a casa do idoso para eles é longe, tem dificuldade em... Tem a gratuidade do ônibus? Tem, mas às vezes tem a dificuldade. E se for mais próximo das casas deles, eles vão participar também. Tem que ser próximos. E como sugestão. Muito obrigado. Vanildo, é legal essas coisas aí. O que eu acho, o que eu penso assim também que parece também que ainda tratam os idosos como se ele estivesse numa creche também. Ah, isso assim, é horrível. Né? Porque dá a impressão seguinte, que tem gente até que na hora de falar com o idoso quer falar como está falando com criança no pré-primário lá, em alguma coisa assim. Quer dizer, a gente ainda vê muito isso. Tem um grupo de idosos lá e o pessoal está tratando como se eles fossem dependentes de alguma coisa. E, na realidade, o tratamento tem que ser totalmente diferente. Eu acho que quem lida com idoso, ele tem que tratar de igual para igual sempre, porque a experiência está dos dois lados. Né? Inclusive, Jorge, nós temos experiência de estar corrigindo, no bom sentido, a própria família. Ah, agora ele passou a ser meu filho. Não, ele vai ser seu pai, ele é sua mãe. Não é seu filho, não. Você continua. Então, o idoso também tem que entender de não perder sua autonomia. E delegar. Aí ele fica assim, numa posição realmente de filho. Não, ele não é o filho. Ele ainda é o pai, é a mãe. está ali. Você não acha, Ivanildo, também, nós não somos médicos aqui nem nada, mas você como assistente social tem muito mais experiência nisso do que a gente. Esses casos aí de Alzheimer que aparece muito mais do que aparecer, não é muito mais quando você tira toda a liberdade do idoso, você tira todas as tarefas dele, você tira todas as atividades dele, quer dizer, ele se sente inútil, vai saber, vai querer o que na vida mais? Não, se todo mundo está fazendo tudo por ele. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu até brinco com o grupo da terceira idade que eu falo, tudo que não usa enferruja, inclusive a cabeça. Você tem que ser uma pessoa participativa, né? Você tem condição de falar, de opinar, de falar, não, eu não gosto disso, eu não gosto dessa música, eu gostaria daquela. Nós temos isso lá no grupo, é muito interessante. Tem uns que gostam das músicas do Sidney Magal, outros que é, tem uns que gostam do Roberto Carlos. Gente, vamos ouvi-los, né? É importante não infantilizar assim, Jorge. Muito, muito, muito importante o que você falou. E não ficar assim com, sabe... Tratar com respeito e não infantilizar o idoso. Eu sou uma pessoa que desde criança eu gostei muito de idoso, né? Tanto que eu sou um contador de história disso, né? Pessoal, mas, Jorge, você consegue contar tanta história. Inclusive, o nosso próximo livro é Contos e Causos, né? Exatamente contando um monte de história que eu aprendi desde criança. Você só aprende história desde criança e ouve os idosos, senão não ia aprender, né? Então, eu cresci desse jeito. É, em onde tem idoso, se a gente sentar para escutar, você sai mais rico, pode ter certeza. Muito mais. Sai muito mais rico. Então, eu acho que tem essa falta de pessoas para saber lidar com idoso, né? A gente tem que saber o seguinte, lidar com idoso não é ser cuidador de idoso, não. Cuidador de idoso, quando ele está inutilizado lá, você vai cuidar dele, é diferente, né? Se lidar com idoso, é você estar tratando de igual para igual, como se estivesse em qualquer lugar da sociedade, onde tem um grupo que precisa de você ali naquele momento, talvez por uma coordenação, e não para você ficar mandando, não para você ficar tratando como você trata criança ainda, que está precisando de orientação. Né? Correto. Agora eu sei porque que o Jorge é feliz, porque tem o Rui do lado dele e eu. São dois idosos aqui que ele aprende com a gente, não aprende nada. Eu só... Eu só fico chateado porque eu nunca vou conseguir alcançar vocês. Agora, sabe que eu fico feliz, Ivanildo? Eu acho que todas as cidades deveriam ter o porte de assistência ao idoso que tem em São José dos Campos. Agora eu vejo os políticos tendo um respeito pelos idosos, que afinal de contas foram eles que construíram essa história, né? E aqui são bem acolhidos. As casas dos idosos são maravilhosas. Um carinho, um respeito que a gente vê que é realmente fundamental para o idoso. Eu não sei. Tem uma pergunta aqui. Tem mais perguntas. Eu tenho aqui da Daniel Rosa. Eu só ia perguntar para a Ivanilde, porque falta em nossa cidade uma UBS geriátrica. Falta para a gente também... um regime alimentar para os idosos, porque os idosos não podem comer a mesma comida que ele comia quando era garoto, quando era jovem. Aí você fala de nutrição, né, Jorge? Esse espaço geriatra teria nutricionista para que ele pudesse orientar o idoso nas alimentações. Aí vem realmente a necessidade das políticas públicas também ampliadas. É, porque nós tínhamos uma amiga nossa que foi fazer estágio na Alemanha justamente para aprender a fazer alimentação para os idosos. Só que eu não consigo trazê-la porque ela é muito ocupada, né? Mas eu gostaria de trazê-la para que ela falasse sobre alimentação do idoso, o que, que ele tem que mudar, o que, que ele tem que fazer, que nem eu mesmo tenho que mudar, porque a médica mesmo falou, olha, o senhor está muito gordinho, está com muita banha aqui do lado, então tem que mudar. Quer dizer, eu procuro mudar a minha alimentação, mas não é fácil não, né? Às vezes você tem uma vida toda com as mesmas alimentações, certo? E na verdade, não é só alimentação, atividade física é importantíssima também, né? E nós, quando você fala da Alemanha, você vai me desculpar, mas é outra realidade. Nós estamos falando, eu pelo menos eu posso falar de um público que talvez se eu fale para ele que ele tenha que comer determinadas alimentações, ele não vai ter. Mas nós temos a simplicidade de saber que nós encontramos nas frutas, nas verduras e nos legumes, tudo que o idoso ou qualquer ser humano precisa. Não precisa gastar muito, não. Tem uma pergunta aqui do Daniel Rosa. Ele fala assim, Ivanildo, a terceira idade é uma fase em que o idoso deve estar mais apto à vida espiritualizada, exercendo maior maturidade evolutiva, se mantendo jovial nos cuidados do corpo e da alma? Quer dizer, o que ele quer dizer aqui, se é a idade mais preparada para você estar evoluído espiritualmente também e conseguir ter esses cuidados? Eu acredito que sim. Por quê? Porque vai dar no desapego também. O idoso tem isso. Na vivência você vai vendo. Ele já não é mais tão apegado no ter. Né? Vou comprar. Ele já passou por aquelas etapas da vida onde ele já passou, como nós falamos no começo, né? Da infância, adolescência, do adulto. Então, ele está realmente mais despido dessa materialidade que consumista, e ele é uma referência nas casas espíritas, eu acredito. Não vamos falar que é todos, nós não temos essa propriedade de falar que são todos, mas acredito que sim. E a gente ouve também dizer assim, que é só depois que o cara chega a certa idade que ele começa a procurar mais religiosidade, que ele faz bagunça de tudo quanto é jeito, quando é jovem, essas coisas tudo, só depois de, tipo assim, dá a impressão, ó, já não tem mais que dar nada mesmo, aí fica procurando a religião, fica procurando essas coisas. Eu discordo disso aí, né? Porque eu penso assim que a formação da gente tem que começar, a nossa ligação com Deus tem que começar desde criança mesmo, o tempo todo. A gente já vem com essa ligação da espiritualidade, mas a orientação a estar ligado espiritualmente com algo, a estar ligado com Deus, a estar ligado com a religiosidade, com a espiritualidade, tem que ser a vida toda, e não só quando você está velho, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que nosso amigo, nosso irmão, quis dizer o seguinte também, é que quando você está ainda naquela fase de trabalhar para trazer sustento para a família, a mãe que ainda tem os filhos pequenos, né, não tem tanta disponibilidade para a vida religiosa. Realmente é uma formação contínua a vida religiosa. Mas talvez ele queira dizer isso, que nessa fase, ele já está naquela fase de não estar mais tão preocupado, né, em estar pagando escola para filho, de estar preocupado em trabalhar, né, para poder manter o sustento da família. Então, ele se dedica mais à vida religiosa. Mas eu concordo plenamente com você. Vida religiosa é como todas as fases, ela é contínua. O Aécio está fazendo mais uma pergunta interessante também, que ele fala assim, o que você pensa daqueles filhos que eles acabam sugando os pais aí o tempo todo, e depois, quando os pais envelhecem, eles jogam o filho lá no asilo. Será que devia existir uma lei contra isso? Na verdade, já existe. Já existe. A lei existe. A lei existe. Existe a delegacia do idoso. Inclusive, em São José existe a delegacia do idoso. Mas o que acontece? Acontece que, muitas das vezes, o próprio idoso ele não aceita. Ele não aceita, que ele reclama para nós. Eu, por exemplo, quanto assistente social, já ouvi muito. Aí, quando chega na hora, então vamos, podemos denunciar, podemos falar com o seu filho ou com a sua filha? Não, acho melhor não, vai dar desavença em casa. Mas a desavença já existe. Sim. Já existe. Muitas vezes nós somos mais intermediários do que, propriamente dito, chegar na delegacia do idoso. Já cheguei na delegacia do idoso, com o idoso, que chega lá na hora e ele fala, não é isso que eu quero. O Ed Moreno colocou aqui um depoimento, diz que ele não, ele sempre costuma dizer assim, que ele não é velho, ele é um jovem que deu certo. Que bom, né? Que bom. Eu discordo meio dele. Quando a gente olha para ele, a gente não acha que deu muito certo, não, mas fazer o quê? Eu costumo dizer que eu sou um jovem de antigamente. É claro, era jovem de antigamente, hoje já não sou mais, né? Mas o estado de espírito é de cada um, não é? Com certeza. Eu acho que o estado de espírito é de cada um. Nós temos jovens, idosos, velhos, que não têm atitude, que não fazem nada, que ficam prostrados. Então, eu acho que o estado de espírito é de cada um. E aproveitando, a gente colocou aqui uma enquete, uma pergunta na enquete, né? Para os nossos ouvintes responderem aqui pelo YouTube, né? Então, o pessoal que está participando aí pode, pelo nosso YouTube, né? Pelo YouTube do nosso canal, do Vivência Espírita, quem tiver ou pela rádio e tudo mais, entra aí no canal do Vivência Espírita e participe da enquete. A enquete é: atualmente os idosos estão sendo valorizados pelas famílias e sociedade? Né? Então deixa aí a questão aí para vocês. A gente está até discutindo aqui fora durante o intervalo que essa pergunta ela é baseada numa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é a pergunta 685, que fala: tem o homem o direito de repousar na velhice? E aí a espiritualidade fala que sim, que nada é obrigatório, senão de acordo com as suas forças. Né? E aí Kardec ainda complementa a pergunta, né? Ele ainda pergunta, mas o que fazer, deixa eu inverter aqui, mas o que fazer do velho que precisa trabalhar para viver e não pode? É, aí a espiritualidade responde: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, aí sim a sociedade deve fazer a vez desta. É a lei da caridade. O que você acha sobre isso, Ivanilde? Acho perfeito, Kardec, perfeito. Realmente o idoso, quando perde as suas forças físicas, isso não quer dizer que ele perdeu suas forças intelectuais. Nós não podemos generalizar, achar, ele perdeu as forças, então deixe lá, agora o novo é que vai trabalhar. Nós podemos garantir que os idosos, no seu intelecto, ele não perde seu intelecto, não. Sabe, o intelecto do idoso, ele é rico. E Kardec foi perfeito aí. Realmente, hoje, nós vamos dar um exemplo bem assim, prático. Hoje, na nossa sociedade, nós temos muitos aposentados, né? Mas esses aposentados é que garantiram, certo, o emprego desses que estão chegando. Então, Kardec foi perfeito. Os mais fortes devem trabalhar para manter os mais idosos. A pergunta está perfeita do Livro dos Espíritos. E aí a gente lembra de Chico Xavier, né? Com certeza. Não tem como a gente falar disso e não lembrar de Chico, né? Que até os 95 anos, quanto foi? 92 anos, trabalhou, né? Trabalhou até exaurir e ia até as últimas... O limite de suas forças. Resposta do Livro dos Espíritos. É. Até quando deve trabalhar? Até o limite de suas forças. Porque o que a gente via muito no Brasil, talvez hoje a gente não veja muito, era pai investindo em filho. Não investindo no sentido do filho, investindo no sentido dele. Eu tenho que dar alguma coisa para ele aqui enquanto ele é jovem, para depois ele me sustentar lá na frente. Isso aí também está errado. Né? A gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para ficar dando as coisas para a gente depois. A questão do Livro dos Espíritos que se é feita aí é o seguinte: o pai não tem mais forças, a mãe não tem mais forças, está precisando, primeira obrigação é da família. E a família quem quer? São os filhos. Então é a obrigação dos filhos. Agora, isso é uma consequência e não um investimento, né? Tipo assim, porque é igual a pergunta do Aécio aqui, que os filhos jogam os pais nos asilos. Eu acho que é muito mais legal, às vezes, você levar um pai ou uma mãe para um asilo do que ser maltratado dentro de casa. Porque, às vezes, fica dentro de casa e não é bem tratado. Às vezes, fica lá jogado, cuidados, trancado, né? Num canto. Quer dizer, tem os cuidados. Exatamente. Né? Então, é melhor colocar num grupo, num lugar onde ele seja bem tratado. Isso sim. Às vezes, não tem... Para você cuidar de um pai ou de uma mãe ou de um idoso dentro de casa, que ele tenha tido, por exemplo, um AVC, que ele não se movimenta em nada... E a mulher, os filhos trabalham, todas essas coisas, não é fácil, não. Então, às vezes, a gente julga muito os outros por causa de gente que... E agora, vamos lá no asilo visitar, né? É legal a gente ir. Sim. A gente tem que ir lá visitar, saber a história daquelas pessoas, né? Saber por que que o filho não está indo lá. Uns reclamam muito disso, porque idoso, para reclamar igual idoso, também não existe na vida, né? Os pais reclamam de tudo. Chega lá, você conhece todas as histórias. Lembrando, né? Que quando o idoso ele fica num lar e ele é maltratado e ele é abandonado, é lei, é abandono de incapaz. E me diga uma coisa, Vanilda, tem havido muito suicídio de idosos? Olha, no grupo Estrela d'Alva aconteceu um que marcou a minha vida. A pessoa, a senhora foi, participou, dançou, porque eles têm a saia deles próprias, né? Da primavera, das festas juninas. Ela participou, ela dançou e ela se suicidou. E nós não ficamos sabendo por quê. Então, também nós temos, mas é o único caso, isolado. Não tenho, não. Não tenho pelo menos da minha parte do grupo que eu convivo, que eu trato ali, que eu estou há muito tempo, não tenho, não. Tenho, sim, de jovens, mas de idosos, não. Bárbara Cristiane tem uma pergunta para você. Carlinhos, só antes da pergunta, Ivanildo, eu penso assim, Esse pessoal que está procurando os grupos para se interagir, para se divertir, para tudo, é pessoa que está de bem com a vida, né? Não, ela pode até chegar lá de mal com a vida, mas ela acaba ficando de bem. Sim. Então é uma classe que menos suicida. É. Quem suicida mais é quem está isolado mesmo, quem está lá triste, quem está lá abandonado, às vezes cheio de gente em volta, mas está abandonado. Essas pessoas que acabam suicidando mesmo. Eu penso que em grupos como o seu, como muitos outros grupos que a gente conhece, o suicídio é bem menos. É. Embora você saiba que o suicídio no Brasil de idosos cresceu. Mas talvez são esses que estão trancados dentro de um apartamento lá o tempo todo, sem fazer nada. Se sentindo, né? Abandonado. Se sentindo abandonado. E ninguém vai visitar. É. Né? A questão do Covid, né? Da pandemia que teve também. Muitos jovens não querendo, os netos não querendo visitar para não colocar em risco. Os idosos, que sabe que era classe mais... E eles ficavam sozinhos lá e não saía e isso... Eu falei, se eu tivesse que morrer, eu e a Dora tinha morrido, se eles fossem proteger a gente. Porque foi do começo até o fim do Covid, tudo neto e filho, tudo dentro de casa. Fazer o quê? Carlinhos, faz a pergunta. Essa que faz a diferença, né, Jorge? Essa que faz a diferença. Não teve tristeza nenhuma para nós na época do Covid, não. Fazer o quê? Mas eu não tô condenando ninguém, não, que ficou protegido, que ficou essas coisas. Eu só pensava diferente no sentido assim, falou, não, eu não vou ficar afastado. Já tem que ficar afastado dos amigos, de todo mundo que está afastado, você não pode dar um abraço, você não pode falar nada, ainda vou ficar afastado da... Eu ia lá na casa do pai da Camila, do sogro, do genro, do sogro do Rodrigo, a criança estava tudo lá. Não tinha fazer o quê? Usa máscara, mas falou assim, né? Não, eu posso só testemunho que eu fui na casa do Jorge na época do Covid e estava lá criançada. A creche estava toda lá. Eu perguntei para a Dora, e Dora, você não tem preocupação de pegar Covid? Ah, se tiver que pegar, a gente pega. Nós não paramos. O grupo da terceira idade teve reunião online. Nós procuramos o neto, o filho, sei lá quem que podia, só clicar lá para ele poder não se isolar. Não paramos. Levávamos lanche, tudo direitinho. Eu lembro de Eurício Barçanufo, né? Durante a pandemia da gripe espanhola, ele estava lá na frente trabalhando e tudo mais. Nós não paramos, e a gente viu um monte de centro espírita fechado. Em vez de estar lá no front ajudando as pessoas, ajudando a minimizando o sofrimento, as aflições, e Eurício Barçanufo morreu, desencarnou de gripe espanhola. E não foi reclamar de nada depois que desencarnou, desencarnou ajudando. Gente, tem os cuidados e continua. Mas isso a gente tem que valorizar também, o livre-arbítrio que a gente tem, a liberdade, porque imagina se existisse uma lei obrigando a gente ficar em casa e não sair de lá. Além da gente não ter, perder a nossa liberdade de sair de casa, né? Ainda ser obrigado a isso. Desculpa estar politizando um pouco, mas a gente tem que agradecer a liberdade que a gente ainda tem. Nós fizemos desenho, nós imprimimos desenho, levávamos lápis de corpo, eles desenhávamos lá, recolhíamos, sabe? Foi uma dinâmica que nós encontramos, uma maneira que nós encontramos e não parar. Né? Carlinho, faz a pergunta que eu atrapalhei você. A Bárbara Cristiano, atrapalha não, Jorge. A Bárbara Cristiano fez uma pergunta. Vanildo, essa impotência que quando chega aos 80, a limitação que se é colocado para o idoso. Que impotência que ela está se referindo, né? Porque o Rui tem 80 e quantos, Rui? Porque... Eu vou fazer 84. O Rui vai fazer 84. Eu garanto para você que se juntar eu, o Carlinho e o Rodrigo e a Ivanilde, não vai empatar com ele aqui, não. Ele vai sair ganhando ainda. Então, nós temos um grupo idosos de 90 anos que dança forró. Então, depende que impotência que ela está querendo se referir. É imposta por quem? Às vezes é imposta pela família, imposta por ele mesmo. Ele fica lá. Você sabia que muitas vezes você pergunta para o idoso quantos anos ele esquece? Ele esquece, que bom. Esquece. Mas ele continua participando. Então estou ficando idoso. Que bom. Que eu esqueço também. Sabe, porque assim, você fica, o ano que vem vou fazer 90. Gente, aí olha, é uma bênção. Então, para a Bárbara, desculpa se eu não respondi à altura do que ela perguntou, mas eu... Não consigo compreender 80, não. Eu tô com. Tem gente lá com 90, 92 dançando forró. Talvez o que a Bárbara esteja falando é a limitação que a própria sociedade fica dando para essa classe de pessoas, né? Ou ela mesma. Ah, tem 80 anos, nossa, coitado. Não, mas tem idosos também que falam assim: o ano que vem vou fazer 90, acho que não vai dar mais. Como por quê? Qual a diferença? Daqui a alguns meses. Se você tá bem, é só continuar. Olha, eu, a única coisa que eu sinto com relação à idade é que eu não tenho mais aquela mesma disposição física normal que eu tinha há um tempo atrás, que eu era muito, muito, muito atuante. Mas o que acontece? Só que a cabeça funciona tranquilamente, está sempre ligado, estou sempre vendo filme, cinema. Né? Eu participo de tudo que eu posso, sem fazer o esforço físico. Né? Mas está aí. Estamos aí trabalhando, estamos lutando. Estamos aqui no programa Vivência Espírita com muito carinho aqui com o pessoal e continuamos. E o gozado, Rui, que esse ano perguntaram para mim, Carlinhos, quantos anos você está fazendo? Eu falei, 76. Aí alguém virou para mim e falou assim, não, você está fazendo 75. Eu falei, eu estou ligando para a idade, eu não estou preocupado com ela, não. Se vier o que vier, está tudo certo. O importante é a cabeça, né, Ivanildo? Eu acho que o sentimento, o Rui é um ativista. O Rui não para um segundo sequer. Entendeu? Ele é um cara que ele é referência para as pessoas. Ele segue o exemplo de Chico Xavier, né? Sim. Ou seja, até exaurias, ele tá lá na cama, fui lá na cama e tava lá trabalhando. Aí nas eleições, ele tava na rua distribuindo panfleto. E tá com quantos anos? 94, né? Não. Olha, Rui. Já começou a bagunçar. Já estão aumentando. Ivanildo, sabe? Eu não me incomodo com tempo, com idade, nada. Para mim, eu estou pronto para trabalhar o tempo todo. Não vamos esquecer assim, quem rege o corpo é a cabeça. Lógico que tem as limitações. Respeitando as limitações, vamos em frente, gente. Respeita o corpo, sempre falo isso. Você não pode fazer certas coisas que a gente fazia antes. Qualquer um. Todas as idades, não adianta. Por exemplo, eu sei como é que você... eu pulo um obstáculo. Eu sei claramente, minha cabeça sabe como pula um obstáculo, mas eu sei que meu corpo não serve mais para pular um obstáculo. Não obedece, né? Não, porque você pode até pular, mas você vai quebrar as pernas na hora que você pular do outro lado. Então, você tem que respeitar o seu corpo. Você tem todo... É igual jogar futebol, né? Jogar futebol, eu sempre gostei de jogar futebol, mas quando eu passou assim dos 40 anos, que se ia jogar com aqueles garotos de 20 anos de idade, você pensava o que tinha que fazer, mas quando você pensava, ele já tinha tomado a bola e já estava lá na frente. Então, você tem que respeitar, eu tenho que jogar no meio dos que são da minha idade, né? É isso aí. Então, eu acho que isso é você respeitar o seu corpo. Por que você não pode? Porque tem gente que é metido, né? Tem gente que é metido demais. Ele está com certa idade, ele quer fazer uma coisa que um jovem de 20 anos fazia. Então, está totalmente errado. Vai se quebrar, vai acontecer alguma coisa assim. Né, por favor, respeita o corpo, que é legal. Para de fazer farra, né? Para de fazer bagunça. O coração tá fraco demais, mas também não para de fazer farra, não para de um monte de extravagância, vai ficar mesmo, não respeita a idade. Né? Tem que respeitar os limites que a gente tem. A Ariane, a Kátia Ariane, está dando um bom dia a todos do Vivência, uma manhã repleta de luz e aprendizados para todos nós. E um bom dia cheio de carinho e gratidão à dona Ivanilde, em nome de toda a senzala dos Pretos Velhos. É a mãe Kátia. A mãe Kátia? Nossa, eu que agradeço. Oi, a Kátia. Conheço a Kátia desde a tenda de Umbanda Mãe Maria. É um exemplo de pessoa, uma guerreira. A família toda, inclusive a mãe, o pai, todos. E ela já esteve aqui no nosso programa. Ela já esteve aqui. Eu tive o prazer de ouvir o programa todo, um aprendizado. Só colocar aí pesquisar aí no YouTube sobre Umbanda, né? O que é Umbanda, né? Teve a Umbanda Sagrada com a Sandra e o Walter, né? E a outro tema sobre Umbanda foi muito bom também com a Kátia. Vamos convidando todos o umbandista, porque no dia 15 nós teremos a Umba Vale. Que começa lá no Parque Tecnológico, que cabe muita gente lá. E no dia 11 nós teremos uma palestra lá na Câmara Municipal para falar sobre a Umbanda, para que desmistifique uma série de coisas que as pessoas precisam saber, né? Porque no Brasil, infelizmente, é aquele negócio, não sei, não conheço, tenho raiva de quem sabe. Quer dizer, precisamos acabar com isso, precisamos a pessoas, para combater a Umbanda, ele precisa conhecer a Umbanda, para combater o Espiritismo, ele precisa conhecer o Espiritismo. Aliás, Ruth, eu me desculpe mais uma vez, mas a gente não está aqui para combater, nós somos para somar, né? Para criticar, nós somarmos, olha só, nós já passamos da época de somarmos todos os templos religiosos, aonde trabalhamos para o Cristo, com o Cristo e para o Cristo, aonde estiver, está ótimo. E a Umbanda levanta essa bandeira, a bandeira de Oxalá, que é a bandeira de Jesus, né? A Umbanda, o que é? A manifestação do Espírito para a caridade. O que é a doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. É um trocadilho muito lindo e muito bonito. É verdade. Nossa, tô olhando aqui, tem pergunta pra caramba, Vanildo. Deixa eu só dar dois depoimentos aqui. O João Paulo Gonçalves, lá de Pernambuco, ele diz, no banco eu vou para a fila normal, analiso e a quantidade no caixa, no atendimento normal, e divido pela quantidade de gente que ficou no normal. E a Valéria Plezan diz que a Chiquinha, lá do Pai Bem, não é idosa. É mais nova e mais saudável do que eu. Acho que a Chiquinha tem 98 anos ou mais do que a Chiquinha, exatamente. É, muito bom. A Ruth das Graças Silveira está dizendo que o pai dela tem 75 anos, são em 6 irmãos. Ele mora em Caraguatatuba com a irmã dela especial de 46 anos. Diz que vigiam ele à distância porque ele jamais diz que está com algo, não faz lamúrias de doenças, isso, né? E ela diz aqui também, faz um alerta, é muito importante as mulheres iniciarem esse tratamento após os 35 anos, consigo mesmas. Tipo assim, se valorizar, né? A depressão costuma pegar as mulheres que acham que não foram entendidas, que se doaram muito aos outros. É uma cobrança, né, Ivanilde? Assim, a pessoa fala, não, mas eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, quer dizer, fica assim, cheio de lamúria, o tempo todo não vive a vida. Perde fica tempo, esperando, né? Na minha opinião, perde-se tempo quando se reclama, né? Então. E o ninho vazio também não é um problema? O ninho vazio, o Rui, ele é um problema desde que você ache que é um problema. Porque como o Jorge falou, nós não criamos filhos para nós. Filhos para que eles... É como o passarinho. Aprender a voar, vai voar. Mas sabe que o ninho está sempre ali. Uhum. Não é verdade? Explica o que significa esse ninho vazio. O ninho vazio, na verdade, é quando os filhos casam, se casam e vão embora. Ou vão estudar fora. E na sua grande maioria, a mãe... Ela se dedicou todo o seu tempo somente em função dos filhos e, às vezes, dos netos. Aí, realmente, ela não vê mais sentido na vida. Ela tem a síndrome do ninho vazio. Isso é uma doença. Isso é verídico. Né? E tinha aí a depressão mesmo, né? Aí a depressão é fato. Uhum. Então, assim, o equilíbrio é a base de tudo, né? A Elizabeth Vitório dá um depoimento aqui. Ela diz que, infelizmente, o idoso não é respeitado de dentro dos ônibus. Que os jovens esquecem-se que vão envelhecer. E é a grande realidade isso. Você não respeita o idoso, eles esquecem que um dia eles vão envelhecer e não veem que lá na frente eles vão ser tratados da mesma maneira que eles tratam os idosos hoje. E Carlinhos, a Tina Necker também deixou um recado aqui, né, no YouTube, falou, bom dia, Rodrigo, o idoso é valorizado hoje pela sua aposentadoria, mas não é respeitado. A falta de respeito é lamentável de ser entendida. Aí vem ao encontro que o Carlinhos está falando, né? A Ivanilde, a Ruth das Graças fez uma outra colocação. O que que você pensa, né? O que que você pode dizer sobre a quantidade de casas de repouso particulares que estão sendo abertas em São José dos Campos, principalmente na área nobre da cidade? É fato. É fato, mas também é como você já havia dito. Se aquele idoso, ele vai ficar sozinho lá no seu lar, ele precisa de cuidados. Às vezes ele tem um remédio para ser tomado nas horas corretas e ele não toma, vai agravar a sua saúde. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é um ato de amor, muitas vezes, colocar em uma casa de repouso que tem até geriatra. Eu conheço casas de repouso que tem geriatra, tem enfermeiro, ministra o remédio na hora certa, né? Mas o preço não é acessível não, para qualquer um, de né? Forma alguma. No bairro ao lado mesmo onde eu moro, vou falar o nome da casa, logicamente, questão de ética, é R$5.000. Isso que eu acho um absurdo, né? É R$5.000. Quer dizer, aí falta política pública, falta. Eu acho, né? No sentido assim, de ter uma sustentação. Porque para você colocar um idoso que não tenha renda Está faltando casa de repouso. Está faltando na cidade. Embora a gente esteja falando bem aqui do tratamento para idoso, falta essa política pública. Por quê? A gente sabe que o idoso é muito caro. Muito. É super caro para tratar dele. Mas aí, se você... É uma casa simples mesmo de repouso, é R$2.000, R$3.000 para você colocar uma pessoa que não tem nada lá. Hein? Olha, eu também não conheço, olha, não. Nenhuma de dois. É tudo acima de três. O valor é maior. Uhum. Não, inclusive, nós tivemos lá em Jacareí, na Caixa, que é da, que é, A Acácia. Lar das Acácias? Acácia, é. Lar das Acácias. É. Que é da loja maçônica. Que é da maçonaria. É. O rapaz mostrou pra gente o balanço. Cada idoso fica em torno de R$ 1.750 para eles, que, com voluntário, com uma série de pessoas trabalhando ali, sem pagar. Financiado, financiado pela loja maçônica ainda, né? Justamente. Então, mas é essa política pública que falta, que aí não, você vê, não é política de governo, é política de uma instituição. Né? Por isso que é política pública também. Não é uma instituição que dá sustentação para isso. E mesmo assim, eles têm esse custo todo. Né? Como você consegue colocar uma pessoa hoje em dia, se o salário mínimo é menor do que isso? Né? Quer dizer, quando você bota um idoso lá, o salário mínimo já fica lá na casa. Então, está faltando política pública para você ter subsídio para dar sustentação para essas casas também. Agora, vigarista vai ter em tudo quanto é lugar, a gente sabe disso, né? Aproveitador vai ter em tudo quanto é lugar. Porque tem muitos lugares também que é depósito de idoso, viu? Que a gente, o pessoal vem pedir opinião pra gente, aonde que eu posso indicar uma casa de idoso? Eu falo, olha, tem a casa assim, assim, assim, que é depósito de idoso. Coloca o idoso lá e esquece. É. Então é pior do que ficar esquecido. E chega lá, tá misturado, né? Tem idoso, tem gente com problema mental, tem gente que tá um monte de coisa. Já visitei casa assim, que era a casa do terror. Eu não vou fazer propaganda de uma casa de acolhimento de idoso, mas a mensalidade é R$ 38.000 na área nobre, na 9 de julho ali. Sim. Entendeu? Então, agora o Ari Rangel, Jorge. É particular, certo? Sim. Então, o que que acontece? Se a pessoa pode pagar, ela vai pagar. Muito que bem. Entendi o que tá faltando. O que falta é para nós, por exemplo. A gente precisa numa casa de idoso. Você não tem esse dinheiro para... Você não tem... Tem que ter qualidade de vida dentro da casa de idoso e sustentação pública também. Ó, tem que ter subsídio para isso. Vamos... A gente não tem as creches? É aí que eu falo para você. Olha, as creches, a gente não tem um convênio, por exemplo. A gente só tem a creche na AME com 175 crianças porque tem um convênio. Se não tivesse convênio, a gente não conseguiria dar sustentação. Dá licença. Muitas pessoas devem estar ouvindo e falando, não, mas tem São José dos Campos o centro-dia. Tem, realmente tem. O centro-dia é onde o idoso passa o dia e durante... Inclusive, a pílula da prefeitura vai buscar e depois vai levá-lo de volta. Só que é limitado, gente. Não é suficiente. Nós acabamos de falar. O número de idosos, não só em São José, mas no Brasil todo, ele aumentou muito e vai aumentar muito mais. Mas quando é o que o Jorge colocou, o Vanilde, o respeito por quem construiu esse Brasil. Sim. Entendeu? Que simplesmente está sendo relegado. Sim. Sobre todos os aspectos, está sendo relegado. Agora, o Ari Rangel... Nosso Ari Rangel tem uma pergunta aqui. Bom dia, vivencianos. Meu pai hoje tem 88 anos e uma atividade mental muito ativa. Pergunta: qual a importância de atividades mentais no caso da existência? Vide seu Rui Barbosa. Abraços. que você acha? É uma pergunta. Qual a importância da atividade mentais no caso da existência. Aí tá fazendo a pergunta para mim? É, para você. Mim? Olha, Ari, eu aprendi na minha existência toda, aprendi a não ter ressentimento, não ter mágoa, não ter bronca de ninguém, não ter ódio de ninguém. Aprendi sempre a perdoar as pessoas pelo que elas fazem, porque se a gente guardar ressentimento, guardar ódio, a nossa mente, ela fica... amortecida. E eu, sinceramente, não faço nada disso. Eu procuro, estou sempre lendo, estou sempre vendo filmes, adoro cinema, adoro ver filmes e adoro tudo que é novo. Eu também consigo. Trabalho no computador o dia inteiro, não tenho dificuldade, quer dizer, tenho alguma dificuldade, mas tem um pessoal mais jovem que me auxilia. Mas o que acontece? A gente procura levar a vida tranquilo. E sou muito respeitado, só que tem hora que eu fico meio bravo porque as pessoas querem tratar a gente como se a gente fosse criança. Como sou? E às vezes a pessoa veio lá me ensinar como que eu não podia levar um cheque cruzado na empresa porque eu tinha que assinar o cheque na frente. Falei, quem falou para você, rapaz? Eu sou professor de contabilidade, professor de economia, você veio me ensinar que tem que fazer isso? É, mas a direção quer. Bom, então você fala para a sua direção que eu não vou... Você aceita esse cheque aqui, então vou embora, não pago. Quer dizer, então tem pessoas que acham que porque você fica idoso, você fica que imbecil. Mas e não é por aí, né? É um grande equívoco. Aqui o... Agora, tem uma coisa no idoso, né? Quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai começando a repetir as mesmas histórias, né? Isso é normal, né? Eu já ouvi várias. Eu quero repetir a história do pai do... Agora que é eu que repito, essa história é minha. Né? Você ouve como se fosse pela primeira vez. O pai do Ari Rangel, que está com 88 anos agora, uns 5, 6 anos atrás, que ele teve internado, mas teve ruim na UTI, que a gente achava até que ele ia desencarnar, né? E a gente acompanhando pela internet e tudo. Mas ele sarou. Era um problema de intestino, de estômago, alguma coisa assim séria, né? Aí ele melhorou, saiu da UTI, melhorou tudo. Aí quando foi para casa, o médico se reuniu com ele, com a família, e falou, esqueci o nome dele. O senhor tem que diminuir a alimentação, o senhor tem que controlar, o senhor tem que se alimentar melhor, afinal de contas, a idade que o senhor tem agora, o senhor não pode ficar se alimentando do jeito que o senhor alimenta, né? Uhum. O senhor almoça? Almoço. O senhor janta? Janto. Falou, não, pelo menos não janta mais, faz uma refeição, só que é muito mais legal, tal, aí você fica muito mais saudável, não vai ter esses problemas de novo. Ele chegou em casa, tranquilo, né? Primeira coisa que ele avisou para a mãe do Ari foi, ó, jantar acabou aqui em casa. Não tem mais jantar, o médico falou que eu não vou jantar mais, então vou almoçar, jantar eu não vou jantar mais. Aí ela falou, mas o que, é que eu vou fazer para você de noite na hora da janta? Ela falou, uns dois pão com linguiça, tá bom. Mas jantar, não. Esse é bom. Aqui a Cássia Simone falou, concordo com o senhor Jorge. É, às vezes, assim, eu sou idoso já também, viu, Cássia, Simone e também Putião. Não me chama de senhor Jorge, não, chama de Jorge, que aí eu fico mais. Aí eu nem já vou para aquele da terceira, quarta idade já. É Jorge mesmo. Viu, nem seu Jorge, senão acho que é famoso. Nem seu Jorge, exatamente. Às vezes é mais seguro estar em um abrigo do que sozinho em casa, sem os cuidados necessários, né? Agora, Antônia também colocou aqui para a gente o seguinte: os mais idosos, quando trabalham, já resguardaram suas aposentadorias. Os jovens trabalham hoje para manter a sua futura velhice, né? Aí ela colocou perfeito aqui, deve ter sido algum comentário que nós fizemos. Viva a casa do idoso, a creche para o idoso, as casas de repouso. Elas respondem às necessidades da rotina atual da família para todos que saem para trabalhar. É Antônia, esposa do Antônio Varotto, né? Do Tião, que está lá no telefone. Que sempre trabalhou com as políticas públicas aqui na nossa cidade, São José dos Campos, muito bem. Carinho, tem mais perguntas aí? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Eu tinha feito aquela da Ruth, acho que eu tinha feito, fez, sim. Da Ruth você fez. Uhum. Das casas que estavam sendo abertas, né? Isso. Vamos fazer mais um intervalo, Rodrigo? Depois a gente volta com o Momento de Gavale? Vamos. Não sei qual música a gente vai colocar. Deixa eu. Você falou que pegar aqui. Uma homenagem, né? É, Casinha Pequenina. Ah, legal. É, Casinha Pequenina, que é o hino da Coal. Dona Licinha. É. Hino da Coal. A Dona Licinha, pra nós, é muito. Eu falo com tranquilidade dela, porque como eu trabalho lá na casa da Marcela, ela sempre tá por lá, né? Ela sempre tá dando um recado, sempre tá dando uma mensagem. Ela é muito ligada lá também na casa da Marcela. A Dona Licinha é interessante, né? Quando nós fomos com a Fernanda lá da casa da Marcela, lá na Coal, ela chamou a Fernanda e falou, há muitos anos atrás, acho que foi o pai Joaquim que chegou para ela e falou, você fica tranquila, porque vai aparecer uma pessoa aqui na nossa região que vai trabalhar com cartas consoladoras parecida com a do Chico Xavier. Eu estava perto, ela chegou foi o pai Joaquim. É. E aí era a Fernanda, né? Que é da casa da Marcela. Aí ela falou, até foi interessante que ela falou, vou voltar pro plano espiritual na certeza que apareceu isso que ele já tinha falado para ela, né? Então ela gosta muito da Fernanda também, da Marcela, né? E é uma trabalhadora permanente, chegou no plano espiritual trabalhando já. Casinha Pequenina. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. está Jesus? Onde está o Mestre? Onde está Jesus? Lá diante, bem distante, muito longe daqui, existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e luz. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está? Está Jesus? Onde está o Mestre? Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui, existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e luz. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E agora tem o momento Gigavale, que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui. É uma mensagem, claro. Mas deixa eu contar a história para vocês, que eu não sabia que se essa mensagem ia chegar ou não hoje. Mas o que aconteceu foi o seguinte: todo dia, quando a gente vai encerrar o programa, todo domingo, eu pergunto pro Rui: Rui, quem que vem a semana que vem? Aí o Rui, semana passada, falou: é o rapaz da Fraternidade Sem Fronteiras, que vinha hoje, né? É, mas então, todo o nosso público escuta que qual vai ser a próxima, qual vai ser o entrevistado da próxima semana. Ontem, eu fui lá em Jacareí, encontrei com a Fernanda e com o Fábio, eu e a Dora. E a Fernanda falou: Jorge, tem um negócio engraçado pra caramba. Eu falei: o que que é? Falou: não, porque o pessoal da casa da Marcela, acho que foi a Marcela, falou para mim que domingo é para mim receber uma mensagem pro programa Vivência Espírita. Mas o que que eu vou receber mensagem? Quem vai estar lá é um cara que eu não sei o que que é. O que que esse homem tem essa mensagem? Falei: nada, bobona, é a Ivanildo que vai. Aí na hora eu matei a charada, falei: se vai alguém mandar uma mensagem, deve ser o Dona Licinha, né? De alguma maneira. Então agora de manhã ela recebeu a mensagem, nós vamos passar aqui agora no momento Giga Vale para você e para todo o pessoal. Recebido ontem? Recebido agora. Agora? Pouco. Ela recebeu, gravou e mandou para nós aqui. Vamos lá, Rodrigo? E a Ivanilde comenta. Comenta depois, claro. Sem chorar, né? Não, uhum. Sem chorar. Já tava sentindo com a casinha pequenina, eu já estava sentindo ela por perto. Que gratificante estar entre vocês. Mesmo vivendo em outro mundo, mas aprendi muito com a vida, com tudo que passei e com todos os atendimentos que vivenciei. fez que eu não esmorecesse na tarefa que fui presenteada e, com tantas dificuldades, segui em frente, porque tinha essa clareza desta missão. Quero abraçar meus amigos com todo o coração e para minha irmãzinha Ivanilde, que tem o sentimento de mãe, é muito amor, é muita consideração, que assumiu com responsabilidade, amor e dedicação de sempre. Minha querida Ivanilde, nunca nos separamos. Estamos unidas pelas afeições que construímos por esse tempo de convivência e de muita alegria. Obrigado por agarrar com todas as suas forças, casinha de luz. Rogo com carinho sua firmeza. Envio meus beijos de ternura a todos os trabalhadores e amigos. Do meu lado, o Senhor Mendonça abraça a todos e diz que os acomodados que são os verdadeiros idosos, mesmo não tendo idade para considerar idoso. Sinto saudade dos abraços e o melhor sentimento ao Jorge, entre tantos outros amigos que a vida me apresentou. Sinto uma enorme alegria em falar neste domingo com todos, estendendo para os ouvintes desta rádio, alcançando todos os lares, espalhando forças através dos ensinamentos de um jeito leve e descontraído. O Marcinho, também presente nesta excursão de hoje, abraça sua família e diz: não desperdice a vida, porque o tempo é curto. O amor é o combustível certo para abastecer a alma. Que Jesus abençoe todos vocês. E não esqueçam, eu amo demais vocês. E continuo crescendo a cada dia esse amor. Beijos iluminados de uma amiga, gratidão eterna, Nissinha. É? Alguma coisa a comentar? Essa é ela. Uhum. Essa é ela. Com todas as suas vivências, realmente, e vivências difíceis, porque eu convivi com ela há mais de 30 anos, eu sei as dificuldades que ela passou, não reclamava, só comentava, e muitas vezes até ria das coisas que ela havia passado. Eu estou me sentindo assim hoje, presenteada com uma mensagem dessa, porque, na verdade, a Coal, quando ela se foi, por isso que a gente fala, né, dos mais velhos, ela deixou um grande legado. Ela não deixou apenas para Ivanilde, ela deixou para todos aqueles que quiseram abraçar a missão de Cristo para o Cristo. Então, quando alguém desencarna numa casa espírita, pode ter certeza, todas as pessoas que foram citadas, Mendonça, Marcinho, todos os trabalhadores que estão nos ouvindo e todos aqueles que ainda vão ouvir, pode ter certeza, o legado ela deixou, basta continuar. Acredito que isso seja em todas as casas. Eu estou muito, muito emocionada para falar mais, mas a vivência que eu tive com ela não tem palavras, só tem muita gratidão. E eu agradeço demais a Marcela por ter passado a mensagem. Só vamos esclarecer que é o Mendonça. Fernanda, viu? É Fernanda. Fernanda, desculpa, Marcela. Fernanda. Ah, eu mencionava da Marcela. O Mendonça era nosso grande amigo que levava de 3 em 3 meses o pessoal para Uberaba. Cheguei 2 vezes. Cheguei a conhecer o Chico. E o Marquinho é o filho do nosso Marcinho, nossa. Já passei para ele e para você a mensagem aqui, Vanilla. Ai, obrigada. Nossa, é um presente para mim. Pode ter certeza que é um presente. Porque você sabe que a gente, quando tá à frente, tá no trabalho, eu falo assim, ninguém faz nada sozinho, né? E ela é uma pessoa muito ativa, dona Nissinha. Sempre foi muito ativa. Né? Ela era aquela pessoa que eu acompanhei, sair da Santa Casa e chegar em casa. Eu queria fazer um chazinho para ela. Ela falou, não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Então, assim, nunca se deixou abater. Então, para mim, ela é um exemplo. É um exemplo a seguir. Como nós temos outras pessoas aí, exemplo a seguir. Eu quero deixar, me permitir, um abraço e um beijo carinhoso para a dona Ivanilde, que também é outra batalhadora. É outra pessoa, outra guerreira também que eu conheço, que também é um exemplo também. E que estará fazendo a palestra no dia 11 sobre a Umbanda, né? Ah, espero que vai ser maravilhosa, vocês podem ter certeza. Ah, lá na Câmara Municipal. Ah, legal. A partir das 19 horas. Temos que trazer aqui. Isso. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita, estamos chegando quase que no final e hoje nós tivemos aqui a presença da Ivanilde, que é assistente social, voluntária da Casa de Oração Amor e Luz e também da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Eu achei que você estava falando da Ivanilde da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que eu não tinha comentado, né? Quando eu tinha comentado. Por isso que eu falei, tem que trazer para cá e o pessoal não vai entender. Mas ela está aqui, pô. Duas Ivanilde. É, então, eu achei que você estava falando da Ivanilde lá, da Mãe Maria, que também faz tempo que... que não vem aqui, né? Da última vez que você veio aqui, tava no comecinho, né, Ivanilde? É. Mas apesar de você ser uma trabalhadora já, uma tarefeira do Vivência Espírita, sempre tá aqui há muitos anos, desde que a gente estava nas outras rádios. Isso. Também, né? Muito legal. Vamos então pros aniversários? Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 25, nossa querida amiga Sebastiana Francinete Ribeiro, mais conhecido como Francinete. No dia 28, o César Boschetti. E no dia 30, Paulo Alexandre de Camargo. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Vamos aqui, dia 23, quem faz aniversário é a Josefa Genesi lá do Anjo Ismael. Dia 24, quem faz aniversário amanhã é um Francisco Pessoa Costa. Conhece, Rui? Francisco Pessoa Costa? Opa! Conhece? Francisco Pessoa Costa? Conhece que esse nome dia tá aqui? Dia 24. Não. É meu Chiquinho. Filho, pô. É o Chiquinho do Rodrigo. É o Francisco. Francisco fazendo 4 anos. Quatro anos. Nossa Senhora. A Eliane da AME fazia 25. Dia 27, Lida Silva. Dia 30, quem faz aniversário é o nosso amigo Carlos Fontes. Dia 30 é domingo que vem, né? Não é hoje? Não, dia 30 eu posso. Dia 30 não, não, porque a Silvia me ligou a sexta-feira dizendo que nós estaremos comemorando o aniversário do Carlos. É, pode ser que seja. De qualquer jeito, nós estamos falando, tá, né? Se tá a data errada, depois o Carlos coloca aí pra gente. Aí, pra depois corrigir. A Silvia me corrige. Porque aqui no nosso calendário tá dia 30, mas pode ser que seja hoje, não tem problema. Carlos, parabéns, hein? Tudo de bom pra você. E pra todos os outros aniversariantes pra Silvia, aqui e pra também. Maria Eduarda. Uhum. Então, parabéns a todos aqui. Paz e alegria em todos os corações. Tem algum aniversariante? Tem algum aniversariante, Rodrigo? Tirando meu filho amanhã, né? O Francisquinho, o Cisco, é um Sonic, fica pra lá, pra cá, pra lá, pra lá. 4 anos, isso é muito legal. E também o. Não sei se falou do Luiz. Falou do Luiz Fernando? Não. Luiz Fernando, dia de 24, fazendo aniversário também, mesmo dia do Francisco. A gente tem aqui também o Éder, um amigo meu também, o Éder, que sempre escuta também o programa. Dia 25 de outubro. Dia 26, o Vitor, lá do Jefa. O Vitor, lá do Jefa. Dia 26. E é isso. Então a gente. Ah, e a Silvia Labina, dia 29. A Silvia, minha tia, a Silvia. Também é espírita, escuta o programa de vez em quando também, sempre me manda mensagem, fazendo aniversário dia 29 de outubro, que aí tá dentro também da semana, né? Então a gente deseja aí um paz e alegria a todos os nossos vivencianos. Aqui vamos para os sorteios. Tô arrumando aqui, ajustando aqui também. Então, quem participou, ligou aqui pra gente, participou do sorteio, ligou aqui pra gente, foi, ganhou um livro, foi a Vera Lúcia Perseguirem ganhou o livro, e quem ganhou o CD foi a Dona Dina, lá do Paulo de Tarso, né, Dona Dina que sempre liga pra gente, ganhou o CD. A gente agradece aí por ter participado conosco. E vamos agora pra hora da dica, né, Jorge? Isso. Opa. Ai, que A hora da dica. Então, Vanildo, agora é a hora da dica. Você dá dica pra gente aí do que você quiser. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma peça de teatro, pode ser do Estrela d'Alva, pode ser do... Palestra. É. É, do Estrela d'Alva eu acho que eu já falei, né? Que nós vamos pra Poços de Caldas, né? No, depois do dia 30, né? Na próxima semana. E, é. E como é que você consegue o financiamento pra essa viagem? Trabalhado o tempo todo, planejado e trabalhado com os idosos. Nós fazemos pequenos bingos só entre eles, né, até para ter cuidados com a pandemia, né, e a gente tem um respaldo muito grande da COAL. A gente não pode esquecer dos trabalhadores também. Tudo que se é pedido, tudo que se é necessário, a gente faz campanha, a gente sempre consegue. É assim que é feito. Então, o negócio é não ficar só pedindo, reclamando que não vai viajar, trabalhar, não. Né? Não, é arregaçar as mãos, né? É exatamente como a minha querida Dona Isia passou aí pra gente, né? Ela nunca parou de trabalhar, não parar de trabalhar e respeitando as forças. Eu acho que uma dica que eu gostaria de dar realmente é as pessoas poderem participar da palestra que vai acontecer, o esclarecimento, o conhecimento de o que é Umbanda, porque nós precisamos parar. Os homens é que divide, a espiritualidade não divide, são os homens que dividem, e divididos nós somos fracos, e juntos nós somos fortes. Como eu sempre falo, se trabalhamos com Cristo, para o Cristo e com o Cristo, por que nós vamos nos separar? Vamos respeitar cada espaço sem denegrir a imagem de ninguém. Muito bom, né? Então a gente queria comentar aqui também, só comentar da enquete que a gente fez, né? Vou encerrar ela agora. Então o pessoal que participou, quem não participou já responde agora rapidinho. Foram 41 votos, né? Perguntando: atualmente os idosos estão sendo valorizados pelas famílias e sociedades? Então 44% disse que sim. E 56% diz que não. Então, para os nossos ouvintes, a percepção é que os idosos não estão sendo valorizados, ou como a Tina Deck comentou, respeitados, né? Ela vê que é valorizado, mas não respeitado, né? Pelas famílias e pela sociedade. E é muito importante as famílias tomarem a consciência, né? No Evangelho a gente aprende a honrar pai e mãe. Ou seja, eles dedicaram um tempo para nós, quando a gente era incapaz, vamos dizer assim, e quando eles estiverem numa situação semelhante, cabe a nós, filhos, família, cuidar dos nossos entes, os nossos idosos, nossos familiares. Por isso que eu acho que a primeira responsabilidade é da família. Não, e o Estado, ele tem que ter políticas públicas, como Sim. O Jorge falou, é importantíssimo, porque infelizmente a gente vive num planeta que não existe uma moralidade, uma ética, como planetas evoluídos aí, como a doutrina comenta, né? Então um dia a gente vai chegar lá, mas enquanto a gente não chega lá, a gente ainda precisa do Estado e da sociedade suprindo o que as famílias não fazem. Mas, né? Rodrigo, se me permite, quantos programas como esse, ou parecidos com esse, vocês ouvem ou vê que ressaltam a importância e o respeito ao idoso? São pouquíssimos. É como o Jorge disse lá de onde ele foi. Não sei se eles não perceberam que eles também consomem, que eles também compram, né? Mas não tinha vaga para os idosos. E os programas não são voltados para idosos. Você vê programas de rádio, de TV, você não vê. Eu pelo menos, eu só conheço Vivência. Eu não conheço outro programa que tenha trago exclusivamente para falar sobre idoso, para que desperte naquelas pessoas que ainda não estão adormecidas, para que despertem que elas também serão idosas, né? Como que elas gostariam de ser tratadas? Nós falamos tanto em religião, em religiosidade, então nós temos que também saber que temos que ter esse despertamento para o futuro, né? Hoje você é um jovem, você tem um filhinho de 4 anos, amanhã você não tem mais, seu filho não vai ter mais 4 anos, talvez ele vai ter 44 anos, quantos anos você vai ter? O negócio é ter, esperto eram os nossos avós, né, que tinha 10 filhos, né, pelo menos um ia cuidar. Olha, que eu tenho experiências que não é bem assim. 10, né? Não, eu também tenho a teoria. A teoria nossa é assim: cuida muito bem dos seus filhos, trata eles bem, faz tudo que você puder para ele, com todo carinho, com todo amor, porque vai ser eles que vão escolher o asilo que vai botar vocês depois. Só isso também, né? Tratou bem, vai ser um asilo legal. Ivanilde, eu vi na internet que existe um telefone para denunciar a violência doméstica, que é o número do 100. Isso funciona? Funciona. Funciona? Funciona. Olha aí, minha gente. Então, vocês fiquem sabendo aí que funciona, o telefone... Funciona, Rui. Só que, assim, a pessoa que denuncia, ela pode fazer até anonimamente. Ela pode denunciar e aí uma assistente social vai lá fazer a visita, entendeu? Não precisa chegar nas vias de fato, porque muitas vezes vai dar mais conflito. O idoso, ele não denuncia porque ele tem medo do conflito. Ele não quer o conflito. E nem nós queremos. E não quer que faça mal, por exemplo, se for um filho, alguma coisa. Perfeito. Ele não quer que faça mal para o filho dele. Perfeito, Jorge. Eu conheço tenho um amigo meu, que ele está sendo muito maltratado, né? E ele fala, não quero que a polícia vá lá, não quero que ninguém vá lá. Eu vou aguentar a vida toda, mas não quero. E toda vez que ele encontra, ele reclama. Fala, rapaz, mas você tem que mudar. Ele fala, não quero. Não quero que maltrate ele. Daqui a pouco vão chegar, vão bater nele, vão fazer alguma coisa. Ele está passando... Mas, aí, Jorge, aí tem que esclarecer que uma intervenção, às vezes, um assistente social ir lá dizer... O que você está fazendo com o seu pai, na verdade, é abandono de incapaz também. Uhum. Não, abandono de incapaz não é só abandonar lá, maus tratos também é. Né? Não. Abandono de incapaz é para todos. Se está sendo maltratado, vai lá fazer uma visita, não precisa falar que foi ele que denunciou. Uhum. É só vai verificar. Vamos ver essa intervenção do assistente social. Ela faz uma intervenção sutil para saber como é que está aquele idoso, mas não perguntar para o idoso, vai perguntar para os familiares. Uhum. É muito importante. Certa vez uma pessoa me ligou que lá na sua vida, Carlos, tinha um idoso na fase terminal da sua existência, ele e a velhinha. E tinha a filha que não estava nem aí com o pai. Eu fui lá fazer uma visita, cheguei lá e ele já começou a me xingar, né? Porque era mal criado. Daí eu falei para a esposa dele, liga para sua filha dizendo que ele não pode ficar aqui. Ah, ligou, mas era um tal de troca também, de desaforo, de xingamento. Que eu falei, a única coisa, daí chamei a vizinha lá que estava reclamando, falei, a única coisa que você tem que fazer é denunciar na casa da mulher, denunciar para o conselho do idoso, e denunciaram, né? Daí a filha, que era dentista, que ganhava muito bem, teve que cuidar do pai, né? Porque senão ela ia deixar o pai morrer ali à míngua na cama, já que a velhinha não tinha nem condições de virar o pai na cama, né? Vamos encerrando aí? Vamos encerrando, então. Vanildo, foi muito legal ter você aqui com a gente. Nossa, você sabe disso, né? Para mim foi um presente estar aqui você, hoje. Né? E esperamos, sim, que... Esse desejo da dona Licinha, onde ela está aqui, ela continua sendo a trabalhadora da qual, a gente sabe disso, incentivando todos espiritualmente. E a gente, como eu falei antes, né? Tinha falado antes aqui para vocês que a gente está acostumado a sempre receber um recadinho dela lá na casa da Marcela. Né, no último livro ela participa, tem uma participação muito legal no mais recente livro, que é da Marcela, né? O envolvimento dela ali com os outros personagens. Mas receber uma mensagem dela assim como nós recebemos hoje, assim, de surpresa, foi muito legal, né? Foi um presente para mim. Exatamente. Foi um presente. Uhum. Encerrando aqui, né? Todas as religiões nos ligam a Deus, que é amor, e através desse amor criamos a luz que ilumina o caminho dos homens que desejam seguir o guia da humanidade, nosso mestre Jesus. Boa semana a todos vocês. O Rui, semana que vem, quem semana quer? Semana que vem, agora é o Ellerson Santos, que é o fundador da Fraternidade Sem Fronteira, que está lá conosco. Ele vem fazer palestra aqui no Vale do Paraíba. E pediram, a Célia Leão pediu para que nós pudéssemos recebê-lo. Aí, tudo e vai, bem? Vai ser votação também, não vai? Dia 30? É, eleição. Dia 30, eleição. É. De eleição. A eleição. E o tema vai ser qual? Hein? O tema, sabe o tema? Não, não falou. Fraternidade sem fronteira. Tá bom. Vamos lá, então. É importante. E a Ivanilda, então, você depois as suas considerações pra... e você faz uma prece pra gente. Só vou agradecer aos ouvintes aqui também que participaram, né? É, contar conosco aí. A gente agradece a participação de todos os ouvintes. Pede desculpa por não poder ler todas as mensagens. Teve bastante gente que mandou mensagem, mas a gente não teve tempo aí de ler todas as mensagens. Mas antes disso, eu queria, antes de passar para o Carlinhos, eu queria aqui, Carlinhos, só um minuto, eu queria divulgar para vocês lá no nosso site, convidar vocês para entrar no nosso site, vocês estão vendo aí. Uhum. Eu não estou aparecendo, mas não tem problema, o importante é o site. Entrar no vivenciaespirita.org, então vocês estão vendo aí na tela, vivenciaespirita.org, e participar do... deixa eu só colocar aqui, peraí, vou baixar um pouquinho. Participar aí da coluna do Aécio, nosso irmão Aécio, que é a coluna Estudando o Dr. Inácio. O Dr. Inácio Ferreira, que foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, grande amigo de Chico Xavier, trabalhador aí da doutrina. E tem os livros que o Bacelli recebe pelo espírito do Dr. Inácio, que o Aécio está fazendo um estudo. Vale muito a pena vocês entrar. Nossa senhora, tá alguma coisa aí, tá me tocando aí. Jorge. Pronto. Então aí, voltando aqui ao tema, que o pessoal do Estudando, o Dr. Inácio, vale a pena entrar aí em vivenciaespirita.org e acompanhar os estudos dos livros do Dr. Inácio que o Aécio está fazendo. Vale muito a pena entrar aí, vivenciaespirita.org, e participar. Então, Carlinhos, passo para você aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ivanilde. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Tião Varoto. Obrigado, família vivenciana. Nós vamos pedindo uma vibração especial para nossa querida irmã Silvia Pacheco, que está fazendo um tratamento de quimioterapia. Que ela supere todas as dificuldades e saia ilesa dessa dificuldade que passa, desse problema que está passando. Desejamos a toda a família vivenciana um ótimo domingo com a sua macarronada com frango ou com seu cardápio preferido, porque a Fia e o Dinho estão sempre nos domingos esperando que a gente deseje um macarrão com frango. E a gente lá qualquer dia em Caraguá, que nós vamos descer daqui direto e vamos lá para São Sebastião comer um macarrão com frango lá na casa deles. Legal, né? E o Hélio Ribeiro e a Ludmila, no domingo passado, a Ludmila me mandou uma foto, falou: Carlinhos, seguiu seu conselho, macarrão com frango, deu água na boca. Um prato de macarrão com frango, falei: eita ferro, coisa boa. Um ótimo domingo a todos em família, e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Ivanilde. Agora é com você. Ivanilde, então, as suas considerações finais e a sua pequena prece de encerramento do nosso programa. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade de você estar aqui conosco. Eu que agradeço a todos. Um domingo abençoado a todos. Não vou nem citar nome de ninguém para não esquecer nome de ninguém. Né? Agradeço pelo convite. Falo novamente que recebi um presente. Hoje não vim aqui, recebi um presente. E sou muito grata por todas as oportunidades abençoada e bendita que tem sido colocada em minha vida. Agradeço em especial ao meu marido, que sempre me acompanha, ao meu companheiro de sempre, né? Aos meus filhos, aos meus netos, não posso reclamar. Rafael. E peço a licença para fazer a oração que a dona Nicinha deixou, que é do Pai Joaquim da Caridade. Ela diz assim: Senhor, nesse momento eu procuro na oração, na irradiação divina, buscar tudo aquilo que necessito, a saúde para o meu corpo, o equilíbrio para a minha mente, que os meus pés saibam de pisar, que eu possa encontrar amigos e fazer amigos, e que meus inimigos possam em mim espelhar. E que possa Tu, Senhor, dar a mim e a minha família tudo aquilo que mereço por direito divino, porque sou filho de Deus, e de Deus perfeito assim eu quero ser. Que a minha oração possa atingir todo o universo de luz, de sabedoria,